jogar com alguém, jogar com alguém, jogar com alguém que tenha ping-pong. Oh, oh. Sou um rapaz que gosta de jogos, tenho vontade de me divertir. Entrei na net, queria jogar e te vi online aqui. Abri o chat, te fiz um convite, você aceitou sempre a sorrir. Jogar o quê? Deu seu palpite, sei que vai ser jogo bom. Matamos nossos inimigos, tive tuita pros seus amigos, yeah. E contar pra todo mundo da partida que eu nunca esqueci. Jogar com alguém, jogar com alguém, jogar com alguém, jogos e diversão. Uou, uou. What is the rock and roll lifestyle? A leather jacket? Long hair? Waking up with mystery bruises and a nasty itch? Of course. But it's more than that. It's laughing at the establishment, even if you don't know what the establishment is. And that's what Laszlo is all about. I'm 100% rebel. I got kicked out of school after the 12th grade, man. That's why, when V-Rock was looking for a DJ to open the portals of hell and play commercials in between the records they'd chosen, they picked me, V-Rock, home of Laszlo and the Vulture. I tell you one thing, it takes a lot of soul, compassion, commitment, and artistic integrity to play other people's music for money. So listen to this, don't sell out. I never will. Get a lighter, turn out the lights, and turn up the stereo, because V-Rock and I have teamed up with the record companies to show you how to party. I've handpicked my favorite records that I play on my show. These are records that I feel almost as passionate about as I do about myself. Only sissies cry. Real men stand in the rain and listen to this. V-Rock. Jogos de diversão começou na sua 178ª edição! Nessa semana vamos falar de mais uma das grandes franquias de videogames da atualidade, uma que sempre é adorada por muitos e odiada por tantos outros, pelo hype que ela gera. O pior é que eu sou fã de GTA, mas tudo bem. Mas esse 5 exagerou. GTA Grand Theft Auto, sempre usando o cheat de sair no último ano da geração pra vender tudo e ser o videogame mais vendido. Base instalada é tudo. Pra conduzir essa baderna, eu sou o Ilapso e estou aqui hoje comigo o Go Gustavo. É, o negócio é pegar a puta, matar a puta, pegar o dinheiro de volta. Pegar a puta, esfaquear a puta, matar a puta, esfaquear a puta, esfaquear a puta, esfaquear a puta. Na noia, na brisa. O loop infinito. GTA porra nenhuma, passa a carteira. De volta aqui, depois de muito tempo, saudades. Ludobardo! Uhul! Cara, eu ainda não joguei GTA V, mas sinto muita falta de poder fazer triatlo. Eu sinto muita falta de você falar na velocidade de ser humano também, porque agora... Ele já tá fazendo triatlo com a língua. Está aqui também conosco hoje, nosso convidado, muito bonitinho, especial, fofinho, tomando a cerveja no Drink and Play, o Márcio! Oi, eu sou o Márcio e eu não tenho frase feita, desculpa. E ele que é o rei do Dota nas madrugadas, o Sr. B. What the fuck? Sou rei! O negócio do GTA V é maneiro, é botar o tanque e atirar pra trás, pra ir mais rápido. Ah, então depois pra voar, né, cara? Eu fiz, não, nem pra voar, pra andar na rua. Eu fiz isso só pra correr um pouco mais rápido. Então é isso aí, hoje nós vamos roubar carros, comer putas, matar putas, pegar o dinheiro de volta que não era nosso, roubar mais carros, atropelar pessoas na rua, jogar o carro contra o precipício, pular de paraquedas e tudo isso muito mais depois dos e-mails. Vocês sabem, nós estamos com amplas dificuldades de mão de obra e isso influencia muito na leitura de e-mails. Portanto, usem a seção de comentários. Os comentários são fantásticos. Os comentários são mágicos. Todos podem ler os comentários. Os comentários te permitem escrever aquilo que você quiser e ser respondido por quem quiser respondê-lo, com a magia do poder, da glória, da liberdade de expressão. Essa semana, não envie e-mails. Essa semana, use a seção de comentários do baixofrentesoco.com. Porém, se você quiser ignorar tudo que eu disse, envie seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Mas use a seção de comentários. O e-mail de hoje é um e-mail anônimo, e ele diz o seguinte: isso é um elogio. Tô ouvindo o cast da SEGA. Não terminei, mas foda-se, chupa meu peru, tô feliz pra caralho com o tema. Não leia esse e-mail. Bebi vodka no circo voador e tô deitado ouvindo o cast. Vai se fuder, não leia esse e-mail. Porra, Elapso, vai tomar no cu. Beijo na sua bunda. Esse foi o nosso e-mail de hoje. Diversão na vez. You thought that man was the Don? Fever. But he gave you the fever. Fever 105. Welcome back to Fever 105, Vice City Soul Paradise, with me manning the wheels of steel. Get yourself some tea and me. And if you're listening out there, Siobhan, you best let old lady killer out of the doghouse. Cause he's ready to freak on your squeak box, baby. Fever. You got the fever. Caros amigos, estamos aqui hoje falando dessa franquia que, sem exageros, é provavelmente uma das mais franquias de jogos de luta. De luta. De luta. De luta. De luta. Ah, eu gosto muito de jogo de luta. De franquias de jogos eletrônicos. Do entretenimento, né? Do entretenimento, por que não dizer? Com o arrecadamento que eles andam tendo aí, com o número de cópias que eles vendem pra mídia que eles estão inseridos, é sem exageros dizer que GTA, eu quase falei Tekken de novo, sem exageros dizer que GTA é algo extraordinário. É algo que lhe falta palavras. Mas não, falta dinheiro. Me faltou tudo, não é porque tem gente falando comigo em outra coisa que não, e eu tô confuso, é porque me faltam palavras, é uma coisa extraordinária. Então eu vou perguntar pra um dos caras que eu conheço que mais gosta de GTA. O cara gosta tanto de GTA que ele tem um quadro de GTA, ele acorda e olha pro Nico Beric na parede. Ludobardo. É verdade, cara, eu tenho o quadro do GTA. Eu tenho uma placa de carro escrito GTA. Enfim, acho que essas são as coisas mais absurdas. Também tem um cofre. É porque isso tudo vem na edição de colecionador de GTA 4. Tipo, por incrível que pareça, foi num preço muito... valeu muito a pena pelo que eles ofereceram. E quando eu fui dar uma olhada nas edições de colecionador do GTA 5, tá tudo uma porcaria. Mas eu ainda não joguei o jogo, então não tem como opinar nesse sentido. Por onde começar? Por onde começar? Ludobardo, eu quero perguntar pra você qual foi o seu primeiro contato com GTA. E brevemente, Steam, eu quero que você elucide como o seu contato com o jogo evoluiu ao longo desses anos. Cara, o meu primeiro contato com GTA foi quando, era assim, era aquela época em que você era desesperado pra arrumar demonstração de jogo, né? Porque era o acesso que você tinha a jogos sem ter que pagar pelos jogos. Era tipo freeware, shareware, etc. É. E aí eu lembro de um jogo que a gente conseguiu arrumar, eu e meu irmão, e o papo era, cara, tem esse jogo que tipo, sei lá, acho que você atropela umas pessoas, mas você tá correndo pela cidade. Aí eu, pô, quero ver como é que é. E assim, você controlava um maluquinho com uma camisa amarela, a visão era de cima, então você via um maluquinho correndo com uma camisa amarela pela cidade. Ele entrava no carro, só que era demo, então a gente tinha, tipo, acho que no máximo, estourando 5 minutos pra jogar. E aí, quando o negócio tava ficando bom, pá, acabava o demo e você começava de novo. E depois eu acabei comprando o jogo. Eu comprei nas lojas americanas um CD amarelo escrito GTA, o Grande Ladrão de Carros. O Grande Ladrão de Carros. O Grande Ladrão de Carros. Isso aí. Do jogo ser proibido, porque ele foi proibido por medida administrativa. Ciro Darlan, Ciro Darlan, um beijo aí, Ciro Darlan. E também outra coisa fantástica, tipo, eu jogava o GTA, a gente tinha um CD que servia pra conter absurdos 80 megabytes. Olha jogo, só, olha só! E na época eu fiquei, caraca, será que o meu HD aguenta 80 megabytes? E era muito divertido, ele tinha várias músicas. Eu lembro que depois um dia, eu peguei o CD, aí eu botei num som normal, tipo um CD player, e ele começou a tocar as rádios do jogo. Aí eu falei, caraca, sensacional! Assim, desde quando o GTA 1 existiu, eu me amarrei na proposta do jogo, me amarrei, tipo, nas músicas que vinham junto. Era algo completamente diferente, assim, tipo, você sempre teve, óbvio, que muitos jogos de gênero diferente. Mas quando o GTA veio, mesmo sem ainda ter essa noção de mundo aberto, digamos assim, que nem a gente tem hoje em dia, que veio principalmente com o GTA 3, era um troço assim, caraca, tipo, é um jogo em que você tem situações absurdas. Você tinha o Guranga, que você atropelava os Hare Krishna. Você tem o Kill Frenzy, que pelo que eu fiquei sabendo também tem no GTA V, que são os Killing Rampages, sim, etc. Sim, tem. Mas assim, sabe, era um troço tipo, caraca, eu não sabia o que esperar daquele jogo, e quando veio eu achei absolutamente fantástico. Ô Ludobard, você lembra qual saiu primeiro? Se foi o Carmageddon ou o primeiro GTA? Acho que eles saíram quase juntos, né, cara? Acho que eles saíram muito próximos. GTA 1 eu acabei de olhar aqui, ele foi outubro de 97. Exato. Agora, o Carmageddon foi julho de 97. Os dois saíram bem próximos. Assim, eu não sei exatamente quando que eu joguei o GTA, o primeiro, mas eu sei que eu joguei o Carmageddon antes do GTA. E assim, tipo, apesar dos dois terem atropelamento, era um troço assim, um completamente diferente do outro. No são GTA 1, diferentes. Você podia pegar o lança-chamas, eu lembro que um era diferente. Cara, o Ludobar tava falando aí que tinha um imensos 80 megas o jogo do GTA. O GTA 5, só pra tu começar a jogar, tu tem que instalar 8 gigas. Pois é. Só pra entrar gostosinho. No momento agora que a gente tá gravando, tá intervalo de jogo de futebol na televisão, acabou de passar propaganda de quê agora? Exatamente, propaganda de GTA V. O tempo todo na ESPN, passa o dia inteiro, coisa incrível. Mas o Ludobar tava falando desse lance de shareware, né, que a demo do GTA 1 tinha 5 minutos e você ficava pró naqueles 5 minutos, tentando cada vez jogar um pouquinho mais. Eu lembro que quando eu joguei, cara, tinha um site que o cara vendia, não lembro que estado que era, e você escolhia quantos jogos você queria, e ele comprimia tudo num único CD, só que os jogos todos não tinham CGs. E aí o cara mandava pelo correio, tudo tipo piratex, entendeu? E aí vinha Warcraft. Eu só fui saber que o Warcraft tinha filminho, tipo, já velho barbado, assim. Porque o cara comprimia StarCraft, GTA, tudo num CD único, tá ligado? E aí você ia descompactando, ponto bate, o cacete a 4, e aí foi numa dessas que eu descobri a porra do GTA, assim, do nada, cara. Nesse compilado, veio junto de StarCraft, do StarCraft 1, veio GTA. Tipo aqueles CDs que vendia em banca de jornal. Eu fui jogar, sei lá, em 99, sei lá, 2000. Porque tinha um vizinho meu que falou, pô, tem um jogo de computador muito legal, que você rouba carro, atira nas pessoas. Ele contou o GTA de um modo que eu falei, caraca, esse jogo deve ser o jogo mais divertido do mundo, eu vou roubar carro, eu vou dirigir ônibus, vou fazer um monte de coisa. E aí eu sempre procurei esse jogo, só que ele não sabia o nome do jogo, né? Porque criança é foda, né? Eu tava, sei lá, na quinta série, quando o moleque me contou esse jogo, ele não sabia falar inglês também. Ah, normal. E eu fiquei por muito tempo. Aí um dia eu tava em Santos comprando meu joguinho pirata, PlayStation 1, aí eu olhei assim, eu falei, que jogo legal. Aí quando eu comecei a jogar, me veio na memória, o moleque falou, não, porque tu rouba carro, atira nas pessoas. Eu, esse é o jogo que o moleque tava me contando. Não, não, a sua reação não pode ter sido essa, a sua reação tem que ter sido, puta que pariu, esse era o jogo. E aí tem que subir uma música de estrondosa, assim, de trilha sonora fantástica, que você fez a descoberta da sua vida. Foi um negócio por aí. Então, a coisa mais divertida que tem que fazer no GTA 1 é ficar tirando, girando, assim, porque tu mata todo mundo enquanto gira, assim, é terrível aquilo. Não, o mais legal era você pegar uma das pontes, parava um caminhão do lixo numa ponta e um ônibus na outra. Aí começava a empilhar todos os carros, aí explodiu o primeiro e aí feito cascata, assim. Bom, bom, porra, muito cara, bom fazer isso. Tinha também uma estratégia que era o seguinte, eu pegava o lança-chamas, aí você tinha a opção de também sequestrar o trem, né? Uhum. E aí você, tipo, pegava metrô, trem, etc, você entrava no vagão, aí apertava o botão de ataque, eu não lembro mais qual que era, se era o Enter, sei lá o que era, mas você apertava e basicamente aí você tinha controle sobre o trem, que você podia entrar e só andar normalmente. Só que eu não sei que bug que tinha, que eu entrava no trem e aí sequestrava e botava pra sair, e ele abria as portas e saía um monte de gente. Aí eu pegava o lança-chamas, começava a queimar todo mundo. Aí depois eu entrava no trem, saía do trem e saía mais uma multidão de pessoas. Eu queimava e repetir o processo infinitamente. Aí, cara, é tipo a abertura do ET, do Atari, né? Entrava na casa, saía da casa. Ele entrava no trem, saía do trem, saía pessoas, ele matava. Ele entrava no trem, saía do trem, saía pessoas, ele matava. É, o trem de palhaço, né, cara? Primeiro trem de palhaço da história. Mas vocês conseguem lembrar de enredo? Acho que só depois, a partir do 3, né, cara? Porque até então... Não, o primeiro não. GTA, ele não... Acho que ele não tinha um enredo, assim, tão enriquecido. Era só você, era só um cara que roubava carros e recebia as missões no telefone. Escolhia. Então, mas cada missão ela tinha uma historinha, mas não tinha um big scope, né? Tipo, igual os outros tiveram, né? Uma grande missão principal, alguma história. Começou a desenvolver no 2, eu acho. É, eu lembro que no 1, assim, tinha várias mini missões. Tinha uma que a cachorra de uma mulher tinha se sequestrada. Aí ela te ligava e ficava aquela vozinha mimimimimimi, você ia além das legendas, assim. Né? Tinha uns momentos de meio velocidade máxima. Também tinha uma missão que você não podia ficar numa velocidade mínima, senão o carro explodia, etc. Mas era isso que você falou, assim. Você basicamente atendia o telefone, vinha alguém falando, você prestava serviços pra vários, tipo assim, chefes do crime organizado naquela cidade. Mas eu não sei se vocês lembram, o esquema pra você poder avançar de cidade, a dificuldade no GTA 1 era muito severa, cara, porque você não tinha como salvar o seu jogo até você completar uma pontuação X, que era a pontuação necessária pra você passar de fase. Então você começava, se eu não me engano, em Liberty City, e você só ia pra outras cidades, como Vice City, San Fierro, etc, se você chegasse naquela pontuação bizarra. E pra chegar na pontuação bizarra, você basicamente tinha que manter o seu multiplicador de pontos. E multiplicador de pontos você ganhava fazendo as missões, mas não morrendo. Porque se você morresse e desse wasted, você começava do multiplicador 1 desde o início. Então, assim, era muito tenso. Eu lembro que eu consegui passar pra fase seguinte. Mas, assim, as histórias, se elas tinham um arco maior, etc., era algo que se perdia, entendeu? Porque você tava tão obcecado com a pontuação e com simplesmente conseguir sobreviver até a próxima fase, que, e era tanto texto, né, pra lá e pra cá, tantos telefonemas, etc., que você acabava não se prendendo a nenhum personagem. Mas tinha uma mutretinha, né? Logo onde você dava o spawn, né? Quando você começava o jogo, mais pra baixo tinha o porto e tinha, tipo, aqueles ímãs gigantes de ferro velho. Sim. Então você começava a roubar carro, levava, ele levava pro guincho, pro ímã, e você ganhava ponto pra caralho. Então você não precisa nem fazer missão, cara. Se você ficasse só nessa punheta fazendo isso, você conseguia passar já pra outra cidade. É verdade, assim. É verdade. Tinha essa alternativa. Depois dessa explicação do Ludobardo, acho que eu consigo entender porque eu só roubava carro e atirava em pessoas no GTA 1. Cara. Agora você... Mas faz todo sentido. Você entende porque que você não jogou GTA 1, né? Não, eu joguei, cara. Não, você roubou carro. Muito... Você roubou carro. Ele jogou do jeito dele. Jogou do seu jeito. Cara, é um grande ladrão de carros, porra. Exatamente. Cara, o legal do GTA 1 é que tu viu uma fileirinha de pessoas andando assim, tipo... Sim, essa fileirinha era foda. Era ganguezinha. Aí tu virava, aí tu pegava a metralhadora, mirava no primeiro e só segurava o botão, porque tu matava todo mundo. Eles iam cair igual o efeito dominó. Cara, eles eram carecas e usavam laranja, porque eles não eram uma gangue não, tá? Eles eram o Hare Krishna que se atropelava. Então é isso aí. Aí aparecia Goranga! E é bacana você ver, né, essas franquias que eles pegam referências desde o primeiro jogo, tipo Metal Gear, tem uma porrada de coisa que vem lá da época do MSX, né? E o GTA já era horrível andar de moto desde essa época. Lembra Superbike? Você mal conseguia acelerar, cara. É impossível, cara. Eu lembro que a primeira vez que você pegava moto no jogo era uma missão que você tinha que ir num bar de motoqueiro e ficava várias motos estacionadas, assim. E aí os caras estavam tudo na frente, assim, e você tinha que matar atropelando todos. e aí habilitava a moto pra você pegar, assim. Era uma das primeiras missões. Mas a moto era, nesse jogo era muito ruim de controlar. Ela acelerava muito rápido e você não conseguia fazer curva. Exatamente, exatamente. No 2 eles até corrigiram isso um pouco, e é engraçado que eles passaram pelo mesmo problema no GTA 3 e no GTA Vice City. Tipo, a moto no GTA 3. Ah, não, o GTA 3 não tinha moto, não era? Não, é, tinha. O 3 não tinha. Já sabemos por quê, não. Eles botaram no Vice City. Já que era a mobília, não começava moto. Com aquela lambretinha. Tocando Billie Jean. Tocando Billie Jean. O GTA 2 mantém bastante do primeiro GTA, ele tem uma evolução gráfica considerável. Se você comparar com o primeiro, você vê lá uns gráficos já bem mais trabalhadinhos, os carrinhos bem mais bonitinhos. O GTA 2, cara, sabe que é incrível? Você podia ir nas opções e mudar, pouca gente sabe disso. Noite pra dia. É. Sério? É sério. Aí, tipo, o GTA 1 era sempre de dia. O GTA 2, ele é por padrão à noite. Só que é uma opção no option, sei lá. Você vai lá e marca, ah, de dia. E aí ele tem um visual bem mais claro. Dá pra você ver as coisas com muito mais facilidade. Caralho, que caraca, merda. Não fazia ideia disso, cara. E eu, cara. Aí, cara, agora vocês sabem que vocês não jogaram GTA 2, tá vendo? Cara, o 2 eu nunca joguei mesmo. Eu acho que eu pulei pro longo, direto. Cara, o GTA 2 foi o que eu mais joguei. Foi um dos primeiros jogos que eu cheguei. Pô, deve ser legal essa historinha aqui das três gangues e tal. É, né? Foi até um limite. Depois do tempo, eles têm uma ênfase. GTA 2 eram quais? Era Yakuza. Yakuza, tem os Loonies, que são aqueles caras do Smiley Face. Eles eram verde, é. Ah, e lembrei. Acho que era Yakuza, Zaibatsu e Loonies. É, a Zaibatsu era tudo preto. É, inclusive, cara, o GTA 2 tinha aquele vídeo de introdução que eu achava fantástico. Vídeo em 3D. Não, live action. Era live action, né? É, live action, cara. Aquele live action de 90 e brau, né? Aquela coisa. Não, total. Era tipo assim, era como se eles tivessem pegado um trecho daqueles... aqueles video motion, sei lá o que, tipo Sega CD, pegasse o primeiro Resident Evil também. É, exatamente. E aí transformasse num vídeo de abertura. Mas era muito divertido, cara. E ele apresentava as três gangues, né? Que eram os caras doidões lá com as máscaras de Smiley Face, que lembrava muito, acho que a gangue da galera do mal no Manhunt. Não é à toa que os jogos são da Rockstar, né? Zaibatsu e Yakuza. A Yakuza acho que era meio azul escuro, etc. Aí tinha um esquema de facção, né? Se você fizesse missão demais pra uma, nego começava... Mas eu te judiava, né? Exatamente. É uma coisa bem The Goodfellas, né? O cara é irlandês, mas tá andando muito com italiano, então... Você vai dar merda pra ele. Você tem que ficar equilibrando. Você tinha as barrinhas lá na parte de cima da tela, tinha três barrinhas de cada ganho. Era exatamente isso. Aí você tem que ficar equilibrando, né? Mas era um troço meio sacal, meio pé no saco. Isso era legal. Depois do tempo ficava muito chato, eu falava, foda-se, pegar o tanque, tá ligado? Uma parada aqui que eu tava pesquisando. O protagonista do 2 é o mesmo do 3? Eles têm o mesmo nome. Bom, cara. Quer dizer, assim, pode até ser, mas isso não ficou claro pra mim no GTA 2. Tipo, no 1 você podia escolher seu personagem. Era um bando de tipo portrait de personagem de RPG, sabe? Você escolhia um maluquinho aleatório lá, podia ser homem, mulher, jogava. Tinha o Russo, o Krishna, o Yakuza. Pô, eu tô vendo o vídeo de abertura aqui do 2. É maneiro. Mas o cara que tá que aparece ser o protagonista, lembra o personagem do 3. O Mudinho. Ele chama Cloud e o do personagem do 3 é Cloud, mas eu não sei se é o mesmo. Eu não sei se é porque, tipo assim, eles ainda não tinham um personagem bem definido, e aí eles, tipo, vamos dar um nome genérico, ou pelo menos criar um personagem genérico que vai ser a essência desses jogos, assim, ou pelo menos o avatar desses jogos. Só que a coisa começou a ganhar outra proporção com o Vice City, né? O 2, cara, era engraçado porque era assim, o 1 você não tinha como salvar, né? A menos que você passasse de fase. E o 2 você tinha como salvar. E você salvava na igreja. Por quê? Jesus saves. Muito bom, muito inteligente, bom. Inteligente. E você tinha que pagar também, né? Você tinha que dar o dízimo pra poder salvar seu jogo. É. E as músicas não tinham, né? Só a partir do 3, né? Acho que nem o 3. Música, rádio, só tinha. Rádio tinha desde o 1, cara. Ah, é porque eu joguei essa versão que não tinha. Então era tipo a menor e caber mais jogo. Cara, silêncio, é só o barulho do motor. Foi graças a cabeça, era só a partir do terceiro que tinha rádio. Você só jogou GTA, só jogou Warcraft porque seu GTA era mudo. Pense nisso. É, pense no sacrifício que o seu GTA fez pra que você pudesse jogar Warcraft e Starcraft. Cara, fazia mágica, cara. Cabia muito jogo aquela porra. Cara, e antes do... Pega ocupa pouco espaço, né? Mas na época era tudo música por WAV, cara. Então assim, ocupava um espaço alucinante. É, hoje a gente vive a era do MP3, né? E naquela época, em 99, um MP3 128K tinha o dobro do tamanho do 128K de hoje. Você ficava esperando internet de escada pra pegar o pulso do fim de semana. É, a mesma música com a mesma compactação era maior e a sua conexão era 10 vezes pior. Então... Você levava 20 vezes mais pra baixar a mesma música. Eu tinha que deixar o computador ligado meia-noite até as 6 horas da manhã pra poder baixar. Ah, é, mano, cara, para de falar disso que, porra, ficou essa... Enfim. Telefone. É só você usar essa 3G que é a mesma coisa. É por isso que o cara tinha pasta de GIF pornô em vez de vídeo, né? E aqui não ficava torcendo. Porra, dessa vez vai mostrar mais um pouco nesse GIF, assim. Mas não, cara, assim, foi uma bosta. Consigo carregar o GIF inteiro. É. E é engraçado pensar que GTA 1 e GTA 2 foram jogos já divertidíssimos, né, em sua época, e que o sucessor deles, o GTA 3, que tem toda aquela revolução gráfica, de serem gráficos já em 3D, de já ampliar muito mais o conceito de mundo aberto, pô, tem aquele mapa lá de Manhattan, né, praticamente, é muito... O 3 é Liberty City ou é Vice City? Liberty City. É, então é Manhattan mesmo, aquela ilha, né, não é nada em Miami. É, tem aquele mapa lá que realmente parece muito com o de Manhattan, tem duas ilhas até, E é um negócio extremamente bem feito, ainda é extremamente bem feito, e tem pra celular esse jogo hoje em dia. Não, tem saiu pra Android. Mas uma coisa que tinha no 2 que eu achava sensacional, e assim, quem me conhece não aguenta mais de ouvir falar. Calma, não tô falando de Cards Against Humanity. O Relapse, você sabe que eu falo muito desse jogo. Mas o modo multiplayer de GTA 2, sem sacanagem, é um dos modos multiplayer mais divertidos que eu já joguei. O 1 não tinha, até onde eu saiba, o modo multiplayer, e o 3 também não teve, mas o 2 tinha. Primeiro GTA que eu joguei foi o multiplayer do 2 num PlayStation. Né? Caraca! De um amigo, Não, tem o seguinte, no 1 ele teve uma expansão, era o GTA London, 1919. Tem duas expansões até em Londres. Duas expansões, né? Eu acho que é 1917 e 1969, alguma coisa. É, 1969 e outro 61. Então, nessas versões, eu cheguei a jogar online com um amigo meu, na época. Só que, como era internet discada, era muito lento pra jogar. Tá? A gente conseguiu jogar uma vez recentemente e depois nunca mais. Mas a partir desse GTA já tinha o multiplayer já. Cara, a minha história com GTA 3, assim, as pessoas vão rir, mas eu zerei GTA 3 numa lan house, porque meu computador não aguentava, eu não tinha PlayStation. Caralho. Aí eu salvava num pendrive, assim, ia na lan house, jogava, salvava, voltava. Eu zerei, assim. Não, mas ele tinha até um arquivinho que você baixava em site. Hoje não existe mais isso, né? Mas antigamente, por exemplo, tinha sites dedicados a fãs de The Sims, que tinha uma porrada de patch pra adicionar coisa. Peraí, você acha que tinha site de fãs de The Sims? Não, ainda tem. Não, ainda tem, mas antes tinha uma comunidade de vários jogos, né? Eu comprei semana passada um computador novo pra minha noiva. Ela tinha lá um Pentium M, que antes do Pentium 4. Meu Deus. E aí agora tá terminando a faculdade, tava com raiva lá que não conseguia escrever o projeto final. Falei, vamos comprar um computador. Aí a gente comprou lá um i3 lá, qualquer o primeiro i3 que tivesse lá dessa atual geração. Aí ela me fez uma pergunta assim que eu achei até fofinho. Mas olha só, roda The Sims 3? Filha, voa The Sims 3 nesse computador. É a preocupação da minha esposa. Ela viu o vídeo e foi aí, The Sims 4. É, opa! The Sims 4. Breve aí o episódio de The Sims no Baixo Frente Soco, que terá as esposas e o Lodobardo. Cara, com certeza, caraca! Eu sempre uso o exemplo da minha irmã. A minha irmã, ela fez a casa dela no The Sims e mostrou pro meu cunhado. É assim que eu quero. E uma vez ela fez cocô jogando. Ah, não, cara. Cara. Bom, enfim, essa é a família GTA, Drinkplay. GTA. Vem pra cá. Ela levou o laptop e cagou. Todo mundo entendeu. Tinha um site, uma comunidade de jogadores da GTA 3. E eles criaram um patch lá que você instalava. E ele limava jornal. Porque no jogo ele tinha esse lance, né? Ficava a folha de jornal voando. Então ele limava um monte de... Enfeite, perfume, tirava o perfume do jogo... Pra pro jogo rodar, tá ligado? Então, tipo, era só assim que rodava, cara. E nesses mesmos sites é que começaram a customização também do jogo, né? Que você botava carros de reais no jogo. Sim, começou os mods, né? Dessa mods, parte. O GTA 3 foi o primeiro que se permitiu melhor ter esse tipo de customização por parte do usuário, né? Até porque os dois anteriores eram sprite, não é uma coisa tão fácil de você mexer. Já tinha uma certa customização, só que não era uma coisa assim. Não era banalizado, né? Como não era banalizado. Depois, como é hoje, e quando saiu o GTA 5 pra computador, porra, levantem suas mãos para o céu e preparem-se, porque o que vai ter de GTA Liga da Justiça, GTA... Total. GTA Kamen Rider, GTA, mas no GTA 3, que é uma coisa que pelo menos pra mim foi a felicidade, por exemplo, no caso do o problema que tava rolando de que você deu exemplo de jogar o GTA 1 e não ter música, porque, enfim, eram vários CDs com vários jogos, um CD com vários jogos e não tinha espaço, no GTA 3 você não teria esse problema, porque na versão de computador ele te permitia ter uma pasta no seu HD, que você podia colocar os seus MP3, e os seus MP3 eram uma rádio separada dentro do carro. Verdade, cara, isso é excelente, em todos, cara. Né? Isso era fantástico, cara, isso fazia toda a diferença, assim, você, pô, não tá cansado, e assim, era mais uma rádio, não era tipo, a gente tá substituindo a música do jogo, sei lá, trocando de rádio, pá! Acho que era MP3 rádio, alguma coisa. Um troço assim. E eu lembro também que vocês estavam comentando do Claude, né, que é o protagonista do GTA 3. Final Fantasy VII. Pode ser, pode ser o protagonista também de GTA 2, sei lá. Mas eu lembro que, por exemplo, ele tinha uma skin padrão, né? Só que você também podia... Aí que começou aquele negócio, né? Por isso que vocês estão falando de The Sims, que tem tudo a ver. Porque The Sims tem aquela obsessão por... Ah, não, eu quero dar uma skin diferente pro meu móvel, eu quero dar uma skin diferente pra essa pessoa, eu quero dar uma skin diferente... Não. Eu lembro que você tinha várias skins pra poder usar no personagem, que você não podia trocar de roupa, né? Então você tinha que ir lá modificar o arquivo. E uma coisa muito tosca, mas muito tosca, é que eu queria que o meu personagem, meu avatar, usasse óculos escuros. Só que, tipo, não tinha como você inserir o modelo de um óculos escuro escuros pra ele vestir. Então, assim, fizeram uma skin que era óculos escuros. Era, tipo, tudo pintado. Se você olhasse de lado, você via, tipo, o olho dele afundado preto. Tá beleza. Genial. Ah, tá irado, meu. Tô de óculos escuros. Tô causando em Liberty City. Mas, assim, ó, vocês lembram a reação que vocês tiveram primeira vez que vocês viram o GTA rodando, cara? Porque pra mim foi uma parada que explodiu minha cabeça foda. Pra mim, o ápice de jogo, assim, mundo aberto, entre aspas, era o Ocarina of Time, assim. O Ocarina é de 98. Eu lembro que eu fui na casa de um amigo, ele trouxe o PS, PS1 do... PS2, caramba. Não, meu Deus, deu branco agora. É PS2, né? PS2. Ele trouxe os Estados Unidos e trouxe o jogo e foi toda... Cara, tinha uns 10 moleque no quarto dele vendo ele jogar e minha cabeça explodiu, cara. Eu nunca tinha visto nada parecido, assim. Eu sou cristão novo, eu só fui jogar um jogo de mundo aberto de verdade mesmo no Red Dead Redemption agora. Caraca! Não gostava, não. Cara, o meu primeiro contato com o GTA 3 foi na locadora. Assim, logo porque o GTA 3 foi quase lançado junto com o PS2, não, se eu me lembro. Foi bem no início. Foi bem no início. E eu vi aquele jogo assim, caralho, mano, parece um jogo muito foda. Aí era o jogo mais disputado da locadora pra jogar. O nego botava 5, 6 horas pra jogar direto. Caraca. Que isso, cara. É tipo aquele molequinho da história do Daigo que o pai foi buscar na locadora, que tirou o moleque puxando pela orelha e tudo. Eu só fui poder experimentar o jogo porque eu fui na locadora antes dela abrir, entendeu? Na época eu não fazia porra nenhuma. Aí eu fui lá tranquilo, só pra testar o jogo. E porra, achei o jogo muito bom, mas a opção de coisa que você podia fazer. É, isso é bem verdade, porque a maior parte do GTA 3 que eu consegui jogar, cara, tipo assim, foi, pô, meu primo alugou, agora vai dar pra jogar um pouquinho, porque tinha que devolver 5 horas da tarde o jogo. É tipo, beleza, eu joguei um pouquinho e acabou. Eu mais vi as pessoas jogando GTA, né, nesses locadorzinhos, do que joguei. Eu nunca consegui jogar o GTA de fato. Só depois dos próximos, porque o 3, na época, pelo menos aqui perto do jogo do vivo, não dava, cara. Alguém tinha PS2, era um amigo meu, eu acho, sei lá, e ele conseguiu arrumar o GTA 3. Então, assim, mesma coisa, juntou uma cabeçada, todo mundo vendo o GTA rodando lá no PS2. E era aquele negócio, né? Todo mundo queria jogar. Então, como é que você ia determinar quanto tempo a pessoa podia jogar? Aí o pessoal falou, o seu objetivo é conseguir o máximo de estrelas com a polícia e quando você morrer, passa pro próximo. Assim, era revezando, né? A galera, tipo, cara, agora explode isso aqui, explode aquilo ali, atropela fulano, não sei o que, é pra ver, conseguir gerar o máximo de caos. É, mas era bem silêncio. Eu lembro que o meu amigo, ele ligou o PS2, assim, todo mundo ficou babando, olhando. Primeira coisa que ele fez foi bater numa velhinha que tava carregando uma sacolinha, depois pegou o helicóptero, assim, gente, meu Deus! Cara, aquela dúvida que o pessoal tava tendo, o Cloud Speed, ele é o personagem mesmo principal do GTA 2 e 3. Ah, é? Caraca. Ele é fica pintando personagem. Cabelo, então, pô. Porque ele é loiro. Ele nasce... GTA, ele desperta, acho que o que tem de pior nas pessoas. Não, cara. Isso é MOBA. Isso é MOBA. Não, cara. Isso é MOBA. Cara, isso é MOBA. Acredito. Não, não, olha só, meu preferido. O senhor B joga Dota pra caralho, tanto quanto você, ele tá falando, tá concordando comigo. Eu tô de fora, tô falando que é MOBA também. Eu acho que você tá equivocado. Porque, entendeu? Qual é a vantagem que o GTA tem sobre o MOBA? O MOBA você tá não sozinho. Pode fazer nada, entendeu? O GTA você tá fazendo ali, você tá descarregando tudo. É, o cara, GTA, você quer xingar alguém, você baixa na velhinha. No Boba, você faz o quê? Você manda um BRBR lixo no coleguinha, entendeu? E MMORPG, é MMO, isso aí. É jogos online, de modo geral, né? Se bem que agora tem GTA Online, né? Então, não sei. Vai saber, né? Vai saber. Eu tinha falado isso porque quando eu joguei, eu levei o GTA Vice City, que foi o primeiro que eu tive pro PlayStation 2, lá pra Santos, né? Na casa da minha madrinha, que eu fui passar férias lá. E aí o meu primo, na época, hoje ele tá com 16 anos, então ele tinha, eu acho que uns 4, 5 anos. Uhum. E ele sempre gostou muito de carro. Aí eu comecei a jogar GTA, eu vi andando de carro, aí ele... Carro. Ele começou carro. Ele pegou o GTA, começou a jogar. A primeira coisa que ele fez foi começar a atropelar as pessoas. Depois ele saiu, ele pegou um taco de beisebol, ele começou a bater nos outros. Eu falei, caraca, esse jogo traz o mal nas pessoas, cara. Um moleque de 5 anos de idade tá mutilando pessoas no jogo ali, assim. Terrível. Gente. Ele é um empresário de sucesso que nunca matou uma pessoa. Pois é, que é o mais provável, né? Igual aquele monte de budista lá, né? A gente tem... Ah, uma curiosidade quando eu ia ver assim na loja dos moleques jogando. Teve uma vez que a mãe... um dos moleques estava com a mãe. O moleque tava jogando, né? Aí o que o moleque fez? Mostrou pra mãe como se pega a puta no jogo. Parabéns, isso aí é um campeão, hein? Ainda falou, mãe, olha como é que eu pego a puta no jogo. E a mãe falou o quê? Parabéns, meu filho? Não, meu filho, ele tirou o moleque na hora. Ah, que mãe boba. Tirou o moleque, né? A mãe falou assim, sai daí, não é assim que se faz, ó. É assim, vou te mostrar como é que faz. Essa não criou um campeão, criou um perdedor. E era um barato que no GTA 3, uma das primeiras missões, você tinha que pegar um furgão e começar a pegar o máximo de putas possíveis pra levar pra um baile dos policiais. Era uma das primeiras missões. Era muito boa a missão. Era muito foda. O Vice City até, que vocês comentaram aí, tem pra iOS já. Então quem tiver iPad aí, já pode jogar Vice City. Aquele jogo que você se matou pra jogar no computador há alguns anos, hoje em dia ele tem na palma da sua mão. Triste. E esse aí acho que foi o último, né, que tinha músicas que eram compostas só pro jogo na rádio, né? Eu acho que ele ainda não tinha música licenciada. Não, o 3 não tinha música licenciada. Era mas o Vice City eu acho que já tinha. É, o Vice City já foi o que começou. Licenciado. Pô, acho que o Vice City tinha o Phil Collins, cara. Pô, claro que música bode não pôde vir. Coitado do bode. Bode gosta muito do Phil Collins no GTA. Não, pra mim, o GTA Vice City tem as melhores rádios de todos os GTAs. Então, é a melhor trilha sonora mesmo. Nostálgico também, né? Eu concordo com vocês, mas eu acho que é porque, assim, tem toda uma vibe, tipo, Scarface, Miami Vice, Muito. Esse tipo, na estética, na história, na música. Putz, tem Michael Jackson, cara, sabe? Assim, caraca! É. Mas, ô Ludo, eu acho que não é nem isso. Acho que como foi o primeiro que eles tiveram orçamento ou a tecnologia pra fazer com músicas licenciadas, eles escolheram a mão. Acho que eles estavam há anos querendo colocar essas músicas no jogo. Então, acho que o setlist é tão enxuto, independente do gênero. E aí, meio que depois foi ficando mais e mais difícil surpreender ou conseguir direitos autorais das músicas, né? O Vice City acho que é redondinho por isso. Parece que foi escolhido a dedo cada música que eles colocaram. É porque o San Andreas, ele também faz uma conexão que eu acho muito, assim, eu, por exemplo, eu prefiro mil vezes mais as músicas do Vice City que do San Andreas, mas eu acho que o San Andreas, ele tem um aspecto muito legal, porque ele também te bota ali pra conhecer bem a cultura, tipo, de início do rap, hip hop, nigga what, entendeu? Acho que fala, depõe a favor do Vice City também o fato de que ele se passa num ponto muito peculiar da história. O jogo é decididamente naquele ano lá de 86, não à toa, muito perto da época do Scarface, né? O Scarface é de 3 anos antes, então tem toda aquela invasão cubana e latina como um todo a Miami. Miami. E aí você pega músicas exatamente daquela época, né? E aí que tem aquela enxurrada de Michael Jackson, é, a rádio de rock toca Iron Maiden, né? Porque... Toca Iron Maiden, Megadeth. Era o que tocava Slay, na época. Judas Priest. É, o rock, o heavy metal industrial é, britânico naquela época tava bombando nos Estados Unidos também. Cara, olha isso, então, cara, e o jogo tinha tanta influência de Scarface que a cena final do jogo é igual a do filme, a cena final do filme. Total, total. A mansão, cara, do Tommy Vercetti é igualzinho. O nome dele é Tommy, né? É, Tommy Vercetti. Tommy quase Tony. E tem personagens também chamados Sonny, por exemplo, né? Que tem... É o Sonny Forelli, né? E o filho primogênito do Corleone é Sonny, né? É o Santino Corleone, Sonny. E aí... foi aí também que o GTA já começou a fazer ligações com jogos antigos, né? Porque... foi mostrando alguns personagens que apareciam no 3, mais novos. Aí todo criando todo aquele universo entre os jogos que tem atualmente. O Vice City, pra muita gente, ainda é o melhor da franquia. Algum de vocês acha ele o melhor? Eu acho ele o melhor, velho. Né? Porque foi um dos que eu mais joguei. Eu peguei, acho que todos aqueles Hiding Package, tá ligado? Uh-huh. Era um inferno pegar aquela porra. Mas eu peguei todos aqueles. Isso aí ia ficar tipo... que nem no GTA 4 fica matando pombo, que nem no Assassin's Creed você fica procurando pena. É. Bandeirinha, meu Deus. Não dá. Mas, cara, eu já tava tão viciado no jogo, eu falei, cara, eu preciso zerar esse, platinar essa porra, tá ligado? Tipo, não era eu só que jogava, então era eu e um amigo meu, porque ele tinha um jogo, eu não tinha o videogame. Então a gente ia lá, jogava direto nele, direto, e a gente conseguiu tudo, o Rádio de Pegas, cara. Demorou, mas conseguimos. E assim, tinha mais tempo e menos jogos. Exatamente. Falou disso. Eu também gosto mais do Vice City, só que eu acho que o que mais surpreendeu mesmo a galera foi o San Andreas, porque teve a maioria das inovações, assim, que o pessoal falou, caraca, agora o jogo melhorou muito, assim, foi no San Andreas, mas olha, a melhor história, o melhor jogo é o Vice City. De história, eu acho melhor o Vice City até agora. É, até hoje. Só que o San Andreas, eles trouxe, tipo, uma característica de RPG pro personagem. É, eles trouxe uma inovação, né? Porque o personagem começou a nadar, que ele não nadava antes. O San Andreas, eu acho que ele tem essa intenção de ser muito mais um playground do que uma história... É claro que ele tem uma história pra contar e também tem uma série de abordagens cinematográficas. Mas eu penso, pra mim, o Vice City, ele tá muito parecido com o GTA 4, enquanto o San Andreas tá muito parecido com o GTA V, entendeu? Porque, não só pela localização, porque né, o GTA V e o San Andreas se passam, tem ali Los Santos incluída. Não só a localização geográfica no jogo, mas também a localização temporal no nosso tempo aqui, em relação a quando o jogo sai, em relação a que ponto a geração está. Acho que a frase que eu falei tá toda confusa, mas o que eu quis dizer é essa. O San Andreas saiu no final da geração 6, né, inclusive é o jogo mais vendido daquela geração, foram acho que 17 milhões de cópias pro PlayStation 2. Só pro PlayStation 2, né? Sem contar o que saiu pro Xbox também, sem contar PC, sem contar as piratarias. E o GTA V saiu agora no final da geração 7, já vendeu no mínimo uns 8, 9 milhões pra cada um dos consoles, e ainda tem a versão de PC pra sair. Então já se tornou também o jogo mais vendido dessa geração. Certeza sai pra nova geração também, cara. Sim, não sei. Certeza. 5? Eu acho que não. Junto com o PC. Acho que é um jogo que é pra fechar a geração. Essa discussão aí de se o GTA V sair pra geração 8 agora, pro PS4 e pro Xbox One, eu acho mais fácil sair, sei lá, um GTA Los Santos, que nem teve. Tem um Vice City, saiu um Liberty City Chronicles, acho mais fácil sair um GTA Los Santos agora. Eu posso estar falando merda, eu não sei se o GTA V sequer dá cabo no final da história pra uma continuação. Não terminei o jogo ainda, mas sei lá, vai que morre todo mundo. Spoilers! Não sei. Mas não respondam essa pergunta. Mas você viu que surgiu um rumor de um embargo, um cara parece que não se identificou, mas ele falou que só não tinha saído pra PC ainda porque eles tiveram que assinar um acordo de exclusividade temporária, assim. Isso é balela. Eu acho que é muito fácil a Rockstar falar agora que eles quiseram fazer com exclusividade, tiveram que assinar um contrato. Eu acho que eles fizeram pra consoles, primeiro, de propósito. Por quê? Você tem uma base fundamentada de cara que tem jogo no console. Só que o jogo GTA V no console é aquela baunilha pronta. Você não vai ter o que mexer ali. O Xbox 360 e o PlayStation 3 não são plataformas abertas que eu vou pegar o código-fonte das pastinhas do Blu-ray ou dos DVDs, colocar dentro do meu computador e ficar mexendo lá e falar, vou mudar o carro, não sei o quê. Não. Então, assim, eu tenho o PlayStation 3, eu tenho um Xbox aqui em casa e eu tenho um computador que rodaria o GTA V. Não tem GTA V pra computador. Se já tivesse saído no lançamento, eu não teria comprado o de PlayStation. Eu comprei o de PlayStation. Eu também concordo com o Lápis. Mas é pela pirataria. A pirataria no PC é muito maior. Sim, a pirataria no PC é muito maior, mas hoje em dia a gente tá com um cenário em que as pessoas estão consumindo o jogo de PC com uma facilidade maior. É. Porque N motivos. Tem aí as plataformas que vendem jogo de forma mais acessível. É claro que a pirataria influencia também. Mas influencia muito mais o fato de que, a partir do momento que você der GTA V pra PC, com a quantidade de gente que se envolve em comunidades de melhoramento de jogo, pirataria parte, porque sempre vai ter quem compre. Você vai estar dando aí, sim, um verdadeiro... Você vai estar dando um verdadeiro universo expansível, infinito. Você vai dar uma engine pro cara fazer o que ele quiser. A gente sabe que... Você comprou. Você comprou o jogo. E se sair pra PC, eu compro o jogo. Então, é isso. É isso que a Rockstar quer, cara. Mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô defendendo. É por isso que vai sair. Eles demoraram pra sair pra PC. Mas eu acho que eles não assinaram. Eu acho que eles não assinaram contrato com ninguém pra isso. Eu acho que eles fizeram assim de propósito. Eu acho que rolou uma grana forte. Eu acho que não. Eu acho que rolou uma grana forte da Microsoft e da Sony. Porque, tipo, é o último ano dos consoles. Não tem mais nada de jogo pra sair pra vender, tá ligado? Cara, eu acho que não, porque a Rockstar já fez isso uma vez. E por que ela perderia essa oportunidade de vender o mesmo produto duas vezes? Se sabidamente... Márcio, quando foi a última vez que você viu tanto hype em cima de um jogo assim? Skyrim? Ah, alguém já tirou uma flecha no meu joelho. Foi no Skyrim. Né? Provavelmente. Porcaria. Mas compara o hype do Skyrim e compara com o do GTA V agora. Cara, eu acho que o do GTA V tá bizarro de... E isso porque o Skyrim tava sozinho. O GTA V, ele teve que dividir o hype dele com Pokémon, que saiu agora também, saiu um mês depois. E Pokémon, sabe, né? É um jogo de criança feito pra adultos. Então o hype foi absurdo. E dividiu com essa série de jogos que estão saindo agora, no último ano da geração, a ponto de que, na semana que a gente tá gravando o programa, saiu o Batman Arkham Origins e não se falou uma vírgula sobre a porra do jogo. Eu cagou do Batman. Sendo que a série Arkham, revolucionária, jogo de super-herói é possível, e você não vê, foi assim, 25 de outubro, e saiu, né, o Arkham Origins. É verdade, eu tinha esquecido. Eu fui me dar conta que saiu o Origins, tipo, ontem. Eu fui lembrar de fato que o Origins saiu, eu tava com isso na cabeça, assim, mas saía toda hora. Aí eu fui lembrar disso de vez, quando o Ricardo Juarez, nosso camarada dublador, ele veio me falar, dublei o Pinguim no jogo. E aí eu falei, caraca, é mesmo, essa semana é o Arkham Origins. E aí que eu me dei conta do seguinte, ele sai no dia 25, na sexta-feira, pra PC, mas já tinha saído na terça-feira pra console, porque o dia de lançamento de console é terça-feira. Então, um jogo que passou em branco, porque entrou nesse mar aí de GTA V, Pokémon, preço de console X, preço de console Y, a gente ainda, pessoal ainda por aí jogando Bioshock Infinite, jogando Tomb Raider, pedindo pra Ubisoft lançar logo Watch Dogs e ela adiou, etc. E eu acho que ainda ofuscou o Beyond Two Souls, cara. Ah, muito, mas acho que esse não ia... Mas eu acho que também são públicos diferentes, cara. O Beyond Two Souls é bem específico o público dele, cara. Tipo Heavy Rain. Mas se não fosse na mesma época, acho que o pessoal tinha se esforçado um pouco mais pra gostar de Beyond Two Souls. Talvez, só quer saber de GTA. E outra coisa, Márcio, mês passado, setembro eu fui em Nova York. Todo mundo já viu na televisão, eu nunca tinha ido lá ver agora. Times Square é aquela porra iluminada, você vê da lua, né? Com propaganda de coisas absurdas. Só se via ali as propagandas padrão, né, dos Estados Unidos, que é a série de televisão, e outdoors gigantescos de GTA V. E aquelas plaquinhas assim que ficam em cabine telefônica, em coisinha de comprar jornal, GTA V pra cima e pra baixo. No mesmo nível que tinha de propaganda de série de televisão, que é o que mais fazem propaganda lá tirando Super Bowl. Então, assim, é um investimento absurdo, cara. Até que no Brasil o marketing sobre o jogo tá enorme. Tanto é que a gente tava falando agora que na ESPN tá veiculando o comercial de GTA V a rodo. Toda hora, com o narrador da ESPN. O Pânico vai fazer uma série de GTA V com personagens reais. Sério? Vai fazer uns esquetes assim sobre GTA V. Olha onde chegou o nível do marketing do jogo. Cara, eu lembro quando o Habib, tipo, usou aquela estética grande tentação árabe, cara. Assim, é surreal. É tipo, eu fico bolado como que o hype, ele é construído. Assim, pra galera de marketing e publicidade, eu falo parabéns. Mas assim, olhando pra quem consome, eu penso, caraca, será que essa galera realmente queria jogar GTA? Ou essa galera entrou na onda, entendeu? Nobody understands you. We do. Flash FM, music for the me generation. pra mim funcionou. Eu nunca tinha jogado GTA e eu peguei o... Bom, eu vou contar essa história aqui, alguns já sabem. Era uma bela tarde de sábado e eu estava aqui com minha querida mamãe fazendo faxina na minha casa, que não é mais a casa dela. Ela se mudou e eu fiquei. Só que essa casa aqui tem 130 metros quadrados e eu não dou conta de limpar sozinho e nem pretendo fazer um dia. Tanto que eu já tô pensando em me mudar daqui. E aí mamãe veio aqui pra me ajudar a limpar a casa. Estávamos limpando a casa com a mãe e aí chegou o sábado de tarde, a gente tava terminando já as coisas e eu pensei, cara, não tem uma lata de lixo decente mais nessa casa. Eu vou sair, vou no calçadão aqui na rua e vou comprar uma lata de lixo nova. Aí as lojinhas de 99, né, típicas a qualquer subúrbio de cidade, estão todas entupidas que era sábado. Aí eu entrei nas lojas americanas e falei, cara, vou comprar aqui, porque aqui o caixa de vender celular é separado e eu queria que tá comprando dois celulares, coisas assim, americanas. E aí não tinha lata de lixo. Eu falei, tá, então não vou comprar. Aí quando eu tava saindo, eu passei na vitrine, vi os jogos de 3DS, jogo lá que era R$90, falei, pô, barato, mais barato que eu paguei nos Estados Unidos. E aí tinha lá, GTA V, lançamento. Aí eu olhei pro GTA, ele olhou pra mim. Aí eu falei, já tô aqui mesmo, né? Já limpou uma casa, comprei. Aí joguei um pouquinho sábado, aí domingo eu comecei a jogar 10 da manhã, aí quando eu olhei pro relógio de novo, já era 11h30 da noite. Então assim, hype ou não, comigo funcionou. Agora eu não sei se eu sou um consumidor, eu nunca tinha jogado GTA, né? Mas eu tinha me apaixonado por Red Dead Redemption, então pode ser. Mas é o zeitgeist da indústria, né? Eu odeio Pokémon, cara, mas nego só fala dessa porra que até eu tava falando, caralho, eu quero jogar essa bosta. Tipo, Pokémon... Você quer participar daquilo, né? Pokémon pra mim foi só nostalgia, tanto que hoje eu tava jogando aqui, eu tô de saco cheio já, só quero terminar e parar um pouco, jogar outra coisa. Mas você não acha que a indústria dos videogames tem essa parada? Por exemplo, tem jogos que parece que você não aproveita 100% se você não jogar na época de lançamento, tipo Dark Souls, e na época que tá todo mundo descobrindo cada nuance do jogo, pra que serve a porra da Bonfire, pra que não sei o que, tá todo mundo naquele zeitgeist, assim, então parece que o jogo, ele é 200%, né? Não, e nem precisa ser... Se você vai jogar Journey hoje em dia, a experiência é diferente, né? Até pela quantidade de pessoas, etc, mas acho que isso também acontece em outras mídias, cara, sei lá, você vai no cinema e você vai ver um jogo que tá, um filme que tá super hypado, você vai ter com quem discutir, entendeu? Mas a questão acho que é essa. Eu acho que com o filme é menor porque é um consumo em sachê. Você vai ver... A gente foi, por exemplo, o Dobardo. A gente ano passado foi ver Looper, achou o filme formidável, discutiu lá depois que a gente foi jantar com o pessoal. Depois a gente nunca mais falou de Looper. Agora, coisas que são consumo prolongado, série de televisão, é livro, né? Quando é série de livro, quase todo livro hoje em dia é série de livro. Exato. Videogame, né, que são coisas de consumo prolongado, aí sim eu acho que gera um pouco essa coisa aí. Eu vou começar a ver Breaking Bad agora, talvez eu tenha uma experiência diferente do que o Crusher e o Bode tiveram, por exemplo, que viram a série ao longo dos anos, e do que eu tive com 24 Horas, por exemplo, que foi uma série que eu via toda semana, rigorosamente, ao longo de 6, 7 anos, né? Não vi os 8 anos acompanhando, mas vi quase todos. Eu acho que sim. Também tem o fato do seguinte, a indústria de videogame, dentro do escopo das indústrias de entretenimento, ela cresceu, assim, de uma forma avassaladora. A gente viu aí, durante a semana, quando anunciaram o preço do PlayStation 4, o Banco do Brasil fazendo piada, a Prefeitura de Curitiba fazendo piada, o Baixo Frente Soco pegando uma prova do Enem vazada, que tinha a questão do preço do PlayStation 4, e... O pessoal de Foz do Iguaçu também fez piada. Eles fizeram Foz do Iguaçu, o Paraná inteiro, assim, né? O meu Paraná todo fez piada. Não, mas a do Foz do Iguaçu foi melhor, cara. Eles chegaram assim, não, vocês deveriam vir todos aqui, porque o PlayStation aqui é mais barato, mas nós temos cataratas também. Ah, bom, excelente, excelente. Bizarro, né, que é uma mídia, pô, 30 anos tem essa porra? 30 anos. Uns 40 anos no máximo. Uns 30 e pouquinho, né? Então. Se for considerar o tênis pra dois lá, aí você vai mais longe, mas finge que não. Todo mundo cresceu, porra, e continua consumindo. Isso. Agora é normal, não é vergonhoso você botar um videogame numa lista de casamento. Antes a galera achar que você era um retardado. Mas se você botar um videogame na lista de casamento, o vagabundo não vai falar que você é otário, vai falar que você quer muita coisa, né? Vai falar, não, toma esse microfone, isso é mais barato, tá ligado? Toma essa televisão, né? E assim, se você bota na lista de casamento, cara, assim, alguma coisa vai sair perdendo. Você ganha PlayStation 4, mas você vai ficar sem fogão, vai ficar sem geladeira. Você fica sem fogão e geladeira ao mesmo tempo. Porque o San Andreas meio que... Eu lembro, acho que eu até cheguei a comentar que parece meio que um parquinho, porque você tem uma ênfase muito grande em poder fazer uma porrada de coisa. Porque eu falei que o jogo tá meio RPG. Eu queria jogar o gancho. Vocês não acham que o do 3 pro Vice City é mais ou menos a evolução do Left 4 Dead 1 pro 2? É praticamente o mesmo jogo, só que melhor aprimorado, assim. Por exemplo, com certeza eles queriam colocar moto no 3, mas acho que no tempo de produção não deu pra colocar, tava cheio de bug. E aí, porque porque ele saiu com um ano de diferença só, né? É, então, imagina, mas não é Superbike, né? É, então. Pode considerar Vice que Vice City seria uma expansão. É, uma expansão de luxo, né? E aí, do Vice City pro GTA San Andreas, aí sim, cara, é uma mudança gigante, né? De tanto lembra até que eles lançaram, depois do 3, eu não sei se isso foi depois do Vice City ou entre o 3 e o Vice City, mas tinham aqueles que eram o Liberty City Stories, né? Então, e também tinha Vice City Stories, que aí esses eram, assim, total expansão. Tipo, esses eram quase que reaproveitamento de assets, de modelos, de um monte de coisa. Tinha que ter na capa, né? Mas esse eu acho que foi bem depois. Tipo, saiu depois do San Andreas, não foi? É, saiu depois do San Andreas. Sim, sim. O San Andreas sai ali perto do final da geração do PlayStation 2 e do Xbox. Saiu em 2004. A geração ainda duraria 2 anos, né? O Liberty City Stories sai no ano seguinte, 2005. E o Vice City Stories sai mais um ano seguinte, em 2006. Você joga com o Victor. Esse eu confesso que eu não joguei nenhum desses dois. Também. Mas o mais legal é que eles trabalham as histórias vinculadas aos jogos originais, entendeu? É como se fossem. Eu acho que aí sim começa. A gente tava falando antes do GTA 1 e GTA 2 não tem muita história que importasse. Com o 3 começa a ver essa preocupação. Então, por mais que você tivesse nem aí pro Claude, por exemplo, o Vice City você tinha um envolvimento com o Tommy Vercetti, com o Ken Rosenberg e os outros personagens. E eles eram também personagens que apareciam de uma forma ou outra, nem que fosse por menção e alguma história conectada, nos outros episódios, né? No Liberty City e no Vice City. Mas eu vejo mais como uma forma de retcon, assim, porque as histórias dos anteriores eram umas bostas, e aí eles lançaram isso e começaram a tentar criar. Tipo, meio que o George Lucas tentou fazer, tipo, e falhou miseravelmente, assim. O GTA 3 pro Vice City, eles começaram a vincular as histórias dos personagens dos jogos, entendeu? Tanto é que eu não sei se é no Vice City ou no San Andreas que aparece o Cloud também. O San Andreas. San Andreas, né? Que eles porque você vê que é maneiro, porque acho que é Catalina, acho que é o nome dela. Catalina. É, a Catalina, que é uma mulher que você aposta corrida contra no San Andreas, e você depois vê que ela é a namorada do Claude, que trai o Claude no GTA 3, ou seja, GTA 3 se passa depois do San Andreas. No próprio jogo, brinco com ele de não falar muito no jogo. Tem uma missão no San Andreas, né, que você pega o avião e vai pra Liberty City. É, você faz aquela no bistrô, no Marcos Bistrô. Isso. Tu vai e volta, né, rapidinho, bate e volta. E, cara, não sei se vocês sentiram falta disso, mas eu esperava que no GTA 4, eles mantivessem esse lance do RPG, de você ficar gordão, ou ficar super bombado. Isso é uma parada que veio no San Andreas, que, pô, pá, maneiro, tá o San Andreas e tal, mas, cara, eu não via isso necessário, tá ligado? Era meio desnecessário. Eu gostei das outras coisas, tipo, você, o que eles implementaram foi você botar roupas novas, mudar penteado. Isso também pode ser considerado desnecessário, se for ver. Tatuagem, essas coisas, né? Mas, por exemplo, você não tinha tatuagem no 4, por exemplo. Olha só, se a gente for pensar muito, videogame é desnecessário, né? Então. É supérfluo. Muita gente no 4 reclamou disso, que não tinha o negócio, tipo assim, pô, eu vou comer, ficar gordão, vou ir pra academia e ficar fortão. Eu ouvi muita gente reclamando disso, falou, pô, no 5 podia voltar a ter isso, né? Porque, poxa, falaram que eles fizeram tão legal no GTA, no San Andreas, aí colocaram 4, mudaram, o cara come grande coisa, não tem muita coisa, mudou. Teve muita gente que reclamou desses supérfluos que foram retirados. Cara, o que eu reclamo do GTA 4 é que tem umas coisas assim, detalhes que tinham, não é nem esses detalhes, mas, pô, eles tiraram o veículo. Antigamente tinha no San Andreas, tinha bicicleta, tinha o avião de caça, pô, eles tiraram, entendeu? Eles resumiram o jogo a uma cidade novamente, entendeu? Tem um fator que é importante, que é o seguinte, aí é uma questão mais técnica. Do GTA 1 e 2 você tinha um engine específico, aí você passou pro 3, Vice City, San Andreas, era outro engine, outro motor de processamento ali de fazer o jogo funcionar. No GTA 4, e que eu acredito que ainda seja o caso do GTA 5, pelo menos em alguma medida, é o Rage, que, se eu não me engano, acho que é o Rockstar Advanced Game Engine. Então, assim, eu acho que nem eles tiveram restrições e preocupações de coisas que queriam entrar no 3 e não entraram, porque você tava mudando do modo 2D pro modo 3D, do GTA San Andreas pro 4, você também tinha um salto tecnológico muito grande, em que você tava numa situação em que eu achava que era... Isso até ficava muito claro quando os criadores falavam sobre o GTA 4, mas era uma preocupação maior em fazer detalhes e detalhes bem feitos do que tentar ter um escopo, entre aspas, megalomaníaco, que no final pudesse dar errado, entendeu? Eu discordo um pouco, Ludobardo. Eu acho que eles tentaram mudar o tom da série. Também. Eu acho que é por isso que o 4 destoa tanto. Porque, assim, GTA, desde que foi lançado, sempre esteve na mídia, sensacionalista, o advogado maluco lá, o Jack, como que era esse cara? Ah, não! Não, tá. Lembrei. Sei, o Jack, acho que é Jack Thompson, não lembro. Isso, Jack Thompson. Infernizou, puta. E eu acho que eles meio que não tentando abaixar a cabeça pra isso, mas tentar mudar, amadurecer a série. E aí teve uma rejeição. Se você perguntar, a grande maioria, assim, acha o GTA um jogo super bonito, mas ele, ao mesmo tempo, é o mais chato de todos, assim. As missões... sabe por quê? Eu acho que os GTAs, os primeiros, assim, pelo menos de PS3, eles são mais, assim, cartunescos, eles são mais malucos mesmo. Sim, sim. No 4, eles quiseram mudar isso pra um ar mais sério, assim, menos brincadeira. Eu acho que o fato de não ter bicicleta, é porque eles queriam te contar uma história e eles meio que vão te segurando na rédea pra você não despirocar, entendeu? Cara, mas aí que tá, essa parada eu não acho tão errado, que, olha só, deixar a série com um tom mais sério, eles conseguem fazer tanto que eles fizeram no Red Dead Redemption, tá ligado? Que é um sandbox com um tom bem mais sério. Agora, mas é uma franquia nova, né? Sim, mas também ainda tem o tom mais sério, entendeu? Tipo, o que despirocado, Saints Row tá aí pra provar o que é realmente, né, porra louca. Agora, o troço do GTA 4, de deixar um... Talvez, eu ainda acho que esse negócio que o Lobato falou faz mais sentido, porque tem coisas ali que é melhor... Vamos fazer isso, ficar perfeitinho, bonitinho, o cara voar pelo vidro do carro e bater na parede, o cacete, ficar direito do que fazer muita coisa e não ficar legal. Tanto que agora eles conseguiram fazer coisa pra cacete. O Balada do Gay Tony já trouxe uma porrada de coisa que eles podaram. Exatamente, mas aí foi o quê? Foi tempo depois. Exatamente, eles tiveram a oportunidade de experimentar e trabalhar pra conseguir aperfeiçoar o modelo. Eu não nego, obviamente, que existe uma mudança de tom. Óbvio, GTA 4, a história do Nico Bellic, que é bem mais sóbria se você comparar com as histórias dos outros protagonistas nos outros jogos. Faz todo sentido, mas eu acho que foi meio que uniu a fome com a vontade de comer, sabe? Útil ou agradável, do tipo, a gente tá mudando aqui de motor de jogo, a gente tá mudando aqui em vários aspectos técnicos, então vamos misturar essa atenção a detalhe com a narrativa que vai reforçar o que a gente tem tecnicamente, mas conforme isso for melhorando, a gente vai trabalhando em outros modelos. Por exemplo, o que reforça o lado do Tom? O Nico, no GTA 4, ele pode pular de um avião, mas você simplesmente não tem paraquedas no jogo. O que você pensa, what the fuck, por que que não tem? Aí, já nos episódios from Liberty City, que você tem a história do Lewis lá no Ballad of Gay Tony, putz, você tem uma proposta que é uma mudança de tom novamente. Você tem, cara, altas explosões, você pula de um canto pro outro, você tem aquele árabe louco lá que tem as armas douradas. Então, assim, eles claramente têm, na série inteira, eles sempre tiveram personagens que são bem exagerados, tipo o Bruce no GTA 4 é meio que esse alívio cômico, né? Insuportável esse personagem, né? Ele é insuportável, mas ele é a tentativa de ser aquele alívio cômico ali que vai forçando a barra, entendeu? Aliás, o 4 é cheio de personagens insuportáveis. Não, né? O GTA 4, o Roman também é meio comédia também. Sim, sim. Mas com o tempo, acho que eles conseguiram equilibrar essa coisa do alívio cômico e a sobriedade ficando uma coisa menos disparatada entre uma e a outra. Vocês não acham que o Saints Row também meio que forçou eles a adotarem essa postura? Talvez eles tivessem meio Sony, tipo, é caro, trabalha um pouco mais se você comprar. Tipo, GTA é o jogo de sandbox. Aí, do nada, chegou o Saints Row preenchendo aquele filão, né, no início da geração. Não tinha um GTA novo. E os caras me lançam uma sequência espiritual do San Andreas. O Saints Row primeiro é um San Andreas na nova geração. E aí acho que meio que eles, não, a gente vai ter um tom mais sério, vendeu pra caralho, mas muita reclamação por causa do tom sério. E aí acho que eles correram um pouco atrás. Cara, assim, eu acho que o tom sério não foi o que prejudicou, tá ligado? Porque se eles tivessem um tom sério com um roteiro que eu achava, tipo assim, muito bom, porque na minha opinião o roteiro do GTA 4 é meio fraco. Eles teriam conseguido... Eu tô cheio de dedos aqui, mas... O jogo seria excelente, cara. Porque tem muitas coisas no roteiro de GTA 4 que, porra, que merda! Que horror! Desgraçado! Mas beleza, se fosse um roteiro muito bom, acho que o 5 eu não tô jogando ainda, mas todo mundo falando que a história é muito foda. É boa. É muito bom. Eu acho que o 5 consegue equilibrar bem essa sobriedade com o nível 4. Isso que eu ia falar, os dois... Ele não é tão sério. Mas, assim, eu não sei se eles não pegassem uma história séria, eles não conseguiriam queriam, tá ligado? Só aquele roteiro que não deu certo. Pega outra coisa e tenta fazer um negócio mais sério. Eu não acho que vai ficar ruim. Porque tem muita gente que eu conheço que joga GTA, cara, que eu vou jogar GTA pra matar a polícia e ficar explodindo as coisas. Esse cara nunca vai ver o roteiro, entendeu? Agora, tem muita gente que joga o GTA pelo mundinho. Vou entrar ali, eu não vou bater, entendeu? Tá, passar sinal todo mundo passa, né? Acho que não tem ninguém aqui que fica obedecendo. Essa é uma pessoa que quer respeitar. Eu já experimentei parar, é muito chato, cara. É muito chato, é isso. Cara, demora muito, cara, é irritante. Você para, então, e aquela fila, e tu olha, cara, vai. É muito real, né, cara? É muito real, exatamente. Você tinha que ser mais real quando, que nem o Mafia, por exemplo, o Mafia, eu não sei se tem isso no Mafia 2, mas no Mafia 1, você furava sinal, você passava do limite de velocidade, vinha um policial te dar multa. Se é, exato. O policial te dando a multa, aí o negócio ficava feio, entendeu? Não, e você tem que botar gasolina, né? Gerar, cara, é exatamente, tem que botar gasolina, cara. Porra. Mas eu acho legal, cara, e parece, eu não sei até que ponto é verídico isso, mas parece que pro GTA V, uma parte da Take-Two lá que trabalhou no 2K, cara, eu sempre confundo essa porra, Take-Two e 2K. A empresa que fez o Mafia 2 parece que ajudou num departamento lá do GTA V, nessa parte de storytelling, assim. Bacana, isso seria interessante. A proposta do Mafia é ser, explicitamente, o Mafia tem a proposta de ser quase como se fosse um filme, não chega a ser um filme interativo, mas é quase como se fosse o roteiro de um filme de Mafia dentro do jogo, entendeu? Então, o mundo do Mafia, às vezes, ele parece meio vazio, mas é porque a ênfase tá ali em habitar aquela história dos personagens do Mafia, seja um ou seja o dois. Tem vários exemplos de sandbox que fazem uma história um pouco mais séria, um roteiro mais legal, que dá certo. O Sleeping Dogs também, assim, eu acho, não é um roteiro totalmente sério, mas ele segue, né, aquele filme de ação frenético. E é muito bom, cara. Eu ele é mais enxuto, né? Ele não se estende, não se prolonga tanto. Tem um problema. Né? Ele é um pouco. Ele é sandbox, mas ele é um pouco mais linear. Tem um problema quando o sandbox também ele tenta ser muito sóbrio. Porque quando a história te limita, no sentido de. Por exemplo, vou dar como exemplo o Red Dead Redemption. O John Marston, ele tem uma personalidade bem definida. Ele é um cara que tá voltando a tentar ter uma vida normal, tá tentando voltar a ser uma pessoa decente, coisa que ele não era por décadas. E aí ele é inserido num contexto em que ele tem que rebuscar essa indecência dele, objetivada pra resgatar a família dele, não pra fazer merda por fazer merda. Mas o jogo te deixa beber e dar tiro em pessoas na rua, ficar sequestrando gente na rua, você pode fazer isso tudo. Isso te desvia do objetivo que a história te propõe. Então, quando o sandbox ele também vem com uma história muito amarrada, ele um pouco meio que vai de encontro com a liberdade do jogo. Então acaba que dá um aspecto de galhofa, né? Pra quem se importa também, né? Dissonância ludonarrativa lá que eles falam, né? Tem um achievement no Red Dead que você tem que pegar uma mulher e botar no trilho do trem. Sim. Não condiz com nada da história do jogo, né? Não, e também não condiz... por isso que eu acho que, assim, às vezes a frustração que houve com GTA 4, assim, só pra causar polêmica, por exemplo, eu gosto muito da história do GTA 4, eu gosto dos personagens que existem. Você se importa com o Niko Bellic, de verdade? Cara, então, eu me importo com o Niko Bellic, o final do GTA 4 foi impactante pra mim, contudo, apesar de eu me importar com o personagem, se eu tivesse opção de mudar a skin do personagem, mudar o personagem, tipo, pegar o meu personagem do modo multiplayer do GTA 4 e jogar pra fazer cagada na cidade, eu preferiria, porque é muito quebra de suspensão da descrença, muito quebra de expectativa, eu usar o mesmo Niko Bellic que diz que quer se redimir, ou mesmo John Marston que diz que quer se redimir, pra fazer merda. E chegar e promover uma chacina bizarra, entendeu? Pra mim, eu acho que isso é muito frustrante, porque é o seguinte, muita gente quer pegar GTA, que é o que a gente tá falando aqui, pra, putz, sair explodindo, sair fazendo o que quiser. A liberdade é, pra mim, a palavra-chave da série GTA. E eu acho que então, é aí, Ludobardo, que eles acertaram em cheio no 5. Porque no 5, você tem no mínimo um personagem e meio pra fazer isso. Você tem o Trevor, que é um Trevor, com certeza, é um personagem pra fazer. E se você quiser, pegar o Franklin pra fazer esse tipo de coisa, cara, um moleque de 20 anos, foda-se, sacou? Se ele estiver fazendo merda, ele tá na idade disso mesmo. Fica estranho você pegar o Michael e começar a jogar carro no penhasco, fazer merda. Porque Mas é o fanservice total, né? Por exemplo, o Franklin, ele é meio que, pra galera que gostou do San Andreas, ele é meio que o CJ. É, exatamente. O Michael é pra galera do Vice City. Sério, e o Trevor é a personificação do jogador de GTA padrão, assim, de Lan House. Assim, você é o estereótipo. O GTA de mod, né? O GTA de mod de Torrent. Aquele GTA moleque. GTA e V.Torrent. Mas é pra melhor personagem desses três, assim, pra mim o melhor. Foi uma decisão acertadíssima, assim, que eles fizeram. E o Trevor, ele mantém a sobriedade do jogo como um todo. Você tem lá uma história correndo com os três personagens. Ao mesmo tempo em que ele é um alívio cômico, né? Com cenas de, por exemplo, ter frases do tipo, não é spoiler, frases do tipo, arreia a calça que eu vou te comer agora. Falando pra outros homens isso. Ele falou, não, arreia a calça. Como é? Arreia a calça, porra. Eu vou enfiar uma pirocada no seu cu agora. Arreia a calça. Toma, arreia a calça, porra! Né? Então, assim, é um personagem que ele... É perfeitamente comum você pensar em pessoas da vida real. Porras loucas, completos, que fazem isso. E, ao mesmo tempo, isso se encaixa na história proposta lá. É, o jeito que ele é introduzido é absurdo, né? Ele é um chute na... Mas ele é introduzido de um modo que quando ele... É, ele foi introduzido, tu olha e tu fala assim, porra, esse é o personagem que eu vou pegar e fazer merda na cidade. Apesar de ser o galhofa do jogo, a introdução dele dá uma renovada na carga dramática. Sem dar spoiler, ele te apresenta um personagem que você já conhece, que é foda, e aí ele faz aquele cara ser um merda. Tipo, não, eu sou muito mais foda. Tipo, é bizarro, né? Tem esses detalhes aí. É legal perceber que o GTA IV, quando ele saiu em 2008, ele quebrou o recorde de lançamento da indústria de entretenimento. Ou seja, até então era filme que tinha o maior faturamento. Aí veio o GTA IV e quebrou o recorde e fez dinheiro pra caraca. Ele inaugurou a onda agora, porque agora é o padrão, né? A indústria... É, exatamente. Ele inaugurou, digamos assim, a presença dos jogos nessa categoria. Sim. Aí, durante anos, foi Call of Duty. Mas a gente tá limando aqui algumas coisas do 4, mas ele tinha paradas espetaculares que era o fora do jogo, né, do gameplay em si. É, cara, quantas vezes eu pegava pra jogar e eu ia assistir show de humor, assim, naqueles teatros de stand-up. Perfeito. E era tudo de comediante real. Tinha até o Mike Gervais, acho que tinha, Rick, né? Gervais. Rick Gervais. É o cara do The Office britânico. Tinha aquele outro cara lá, um negão, Everyday I'm Shuffling. Tipo, tinha vários shows, cara, era fantástico. E no 5 não tem, né? Tipo, não dá pra entender. O 5 tem o desenho animado. O Impotent não, Rage. Tem o cinema só, né? Mas tem esse lance de show também. De stand-up não tem. Pô, cara, mas o Impotent Rage. Os desenhos animais do 5 são muito bons. É o melhor. Cara, eu queria que algum canal de televisão agora, sei lá, um Cartoon Network, o Adult Swim aí, comprasse os direitos do Impotent Rage e fizesse uma série de verdade. Não, e aquele zoeira com o Halo também é fantástico. Sim, sim. É, tem um jogo, Ludobardo, no GTA V, que é um FPS genérico. E tem cenas que você vê pessoas jogando esse jogo. E é Halo. É a mistura de Halo com Killzone, com esses jogos aí da... É por isso que é um FPS genérico, cara. Pô. É bem o FPS são genérico, mas ele é... É um jogo que tá buscando bastante a cultura atual... Eles colocaram anime no jogo também, na televisão do jogo. Que é, acho que é Bubble Gun Princess, alguma coisa assim. Sim, eles botaram show de talentos, um monte de coisa assim. É apelando pra cultura hoje, atual. Vamos, desgraça. Márcio, você que foi o cara que vendeu o Xbox 360 pra comprar o PlayStation 13 e jogar The Last of Us. Porque você tava hypado. Pro GTA V agora, a expectativa foi maior ou menor do que o The Last of Us pra você? Não, eu já sabia mais ou menos o que esperar do GTA V. Sabia que ia ser um puta de um jogo foda, que ia consumir a vida. Mas eu não esperava que a história, né? Que era a parte que sempre me desapontava e agradar tanto. Ainda acho o Last of Us o jogo da geração. Mas o GTA V é impressionante como eles conseguiram mesclar, né? A jogabilidade, se você quiser, saindo tocando caos, você faz. Mas se você quiser jogar story-driven, né? Igual os Mafias, que são jogos que eu gosto muito, assim. Dá pra você jogar também, a história é bem bacana. O lance dos três personagens faz você... Antigamente, nos outros GTAs, tinha aquele lance. Você começava a fazer um monte de missão e aí você empapuçava e você não queria mais jogar. Agora não, você troca pro outro personagem, parece que dá um up de novo. Coisa dos três personagens, cara, eu acho que foi o toque de mestre desse jogo. Foi. O jogo em si, ele, de fato, já seria muito bom, né? Já tem uma história muito boa. Mas agora você tem três histórias muito boas e tem combinações dessas três histórias que geram uma história maior ainda e que torna... leva a grandiosidade da obra a níveis estratosféricos. A história enriquece pra caramba. Eu nunca tinha jogado nenhum GTA. Eu nunca tinha entrado muito nessa onda. Quando eu fui pegar um PlayStation 2 também, já tava nessa geração atual, né? Quando eu comprei um PlayStation 2, Goku sabe, eu só comprei o PlayStation 2 porque o que a gente tava jogando de um amigo nosso queimou. E aí, gente, pra não ficar o fim de semana sem PlayStation 2, eu comprei. Já existia o PlayStation 3 nessa época. E o GTA 4 tava com aquela onda, né, de ser muito, né, de não ser o favorito da galera, tá muito na sombra dos anteriores. E aí, por uma soma de fatores, eu acabei nunca entrando na coisa do GTA. Aí veio o Red Dead Redemption e mudou a questão. Eu fiquei apto a entrar no hype de um vindouro GTA que, obviamente, ocorreria, né? Afinal, desde que foi lançado o Xbox 360 e depois o PlayStation 3, a gente ouve essa certeza de que o GTA 5 vai sair, o Metal Gear 5 vai sair e o Half-Life 3 também. Um deles, a gente sabe o que... O Half-Life 3 é sacanagem. E o The Last Guardian, né? Esses quatro aí são... Esse não sai, cara. É, pois é. Acho que o Half-Life 3 e o Last Guardian, esquece. Bom, os outros dois aí, um já saiu, um outro vai sair. Uma hora ou outra. É, e aí, quando começou essa coisa toda do GTA V, eu não me envolvi tanto, porque, de fato... nem com The Last of Us também, que era um jogo que eu queria muito jogar, eu realmente não acompanhei, também não acompanhei Pokémon, que eu também tô jogando agora. Eu realmente sempre acabo, coincidentemente ou não, ficando fora dessa coisa de hype. Mas quando eu comecei a jogar, e quando eu notei que eu joguei o jogo no segundo dia que eu comprei 12 horas seguidas, né, entre parar pra almoçar, né, 20 minutos que eu não tava jogando, tava vendo Impotent Rage na televisão do Franklin, mas fato é que eu fiquei 12 horas seguidas com o videogame ligado, rodando um jogo só, que é provavelmente coisa que eu não fazia desde o Winning Eleven no PlayStation 1, jogando Master League, ou jogando com o pessoal do prédio na época. Então, acho que isso já fala muito pelo jogo, né? The Last of Us eu também devo ter feito sessões grandes de jogar assim, 6, 7 horas, mas como eu joguei The Last of Us sempre de madrugada, não ficava 12 horas jogando, até porque eu joguei durante a semana, então eu tinha sempre que trabalhar no dia seguinte. Então não dava pra ficar 12 horas jogando, só teria jogado em um dia só, que nem você fez. E né? Você não imagina a crise de abstinência foda, né? Porque eu já sabia que eu ia querer jogar aquela porra até exaustão. Então eu marquei as minhas férias pra semana que saiu o GTA. Caralho. Entendi. Você é um cara esperto, hein? Você não é pouco, não. E aí o que aconteceu assim, que minha esposa, ela tinha comprado um pacote de viagens, e eu falei, não, então vai conciliar certinho. Então eu saí no dia que... saí de férias, comprei o jogo, joguei exaustão, e aí um dia seguinte eu fui viajar, cara, e eu fiquei uma semana sem jogar. Tipo, me mordendo, assim, tá? E aí quando eu voltei de viagem, a primeira coisa que eu fiz foi ligar de novo o PlayStation e continuar, cara. Pois é, assim, eu também tô com um problema sério, né, de GTA V, porque agora a gente, pô, tá velho, né, tá, só pode jogar de noite e fim de semana. Mas aí fim de semana tem, vou ver os amigos, vou sair com namorada, noiva, esposa, etc, vou ver a família, minha mãe não mora mais comigo, aí tem que ir lá pra Niterói ver minha mãe, né, não que eu esteja indo, né, mas teria. E aí tem o trabalho durante o dia, agora arrumei trabalho pra rodar bolsinha de noite, né. Não, mentira, só tô dando aula de como rodar bolsinha. E aí vai encavalando, e quando você vê, passou a semana inteira e não jogou. E aí, fim de semana, eu chego sábado de manhã, eu acordo. Meu irmão, tem que jogar GTA. Eu tô pensando seriamente em, depois que terminar a gravação aqui, jogar uma horinha de GTA V, mas tem que dormir, né? Então acho que foi uma coisa que eles fizeram, que uma coisa é inegável. O jogo está muito bom. Essa parada de três personagens foi uma das coisas que mais me atraiu. Porque eu vi um amigo meu jogando, né? Tava com o GTA lá. Foi o único contato que eu tive com o GTA V até agora. E eu vi eles trocando dos três personagens, com três armas diferente, no meio de uma missão. Eu falei, porra, isso é uma interessante, cara. Foi uma das missões que eu achei mais irada, cara. Aliás, é uma das opções do jogo que te dá, é você poder controlar cada um dos personagens durante a missão. Você poder revezar pra fazer uma função diferente, eu achei uma ideia muito boa mesmo. Uma outra ideia que é foda, assim, que é sensacional, e eu espero que num próximo GTA, pode ser até numa expansão, estilo Lost and Damage, que com certeza vai sair, seja melhor implementada, é o lance de você não só ter várias mini-missões, né? Você tem os heists, né? Que são os grandes assaltos, e você tem que fazer várias missõezinhas pra ser possível isso. E o fato de você escolher dois modos, né? Pra cada grande assalto. A forma como você vai abordar o assalto. Sim, gera um replay grande, são, né? São dois modos, né? Tem o modo Michael e o modo Trevor sempre, né? Sim, sim. Né? Até agora eu só fiz todas no modo Michael porque eu tô achando mais interessantes, assim. Na verdade, eu só fiz um grande assalto até agora, que é o primeiro da joalheria. Uhum. E aquele ali, porra, Opa! Caralho! Opa. Assaltar a joalheria, velho! Opa, assaltar a joalheria! Esse é o barulho do. É, o da joalheria, o modo Michael, assim, é indiscutível, né? Você vai fazer uma coisa bem stealth, né? Entre aspas. E o outro modo é, porra, sai atirando. É, aquele que você vai entrar pela porta da frente. É o que você faria num jogo, sei lá, comum, né? E agora o segundo assalto, que é o do cargueiro, o modo Michael também é muito mais parece ser muito mais divertido. Que é uma infiltração pelo ar, sobrevoando o mar, né? Uma coisa com helicóptero. Com submarino. É, então assim... E esquecemos de falar uma coisa nesse jogo, no GTA V, como eles fizeram um mundo tão bem feito que até o jogo debaixo d'água é uma coisa sensacional. É super detalhado, eu fiquei impressionado. Sim, é impressionante. É o nível de detalhes desse jogo é fantástico. É uma coisa que você fica assim, abismado. Como é que, cara... Tô pra procurar se alguém já foi nadando infinitamente até acabar o... Ah, você morre, o tubarão te come. Ah, é? Isso é animal, hein? Isso é uma solução muito boa. É uma solução muito boa pro tubarão e... Em Recife é o que acontece. O cara chega no fim do mapa, o tubarão come o cara. É o Invisible Jaws em vez de Visible Wall, né? Não, só que é visible, é bem visible. Era um te matando. Fantástico. Não, é realmente assim, a gama de possibilidades que esse jogo tem, que de novo, né? Eu tava vindo do Red Dead Redemption, que, pô, é um jogo no Faroeste, então realmente não tem tanta coisa assim pra você fazer. Você vai andar de cavalo e é isso. Né? E aí eu fui disso direto pra um jogo em que tem carro, moto, bicicleta, avião, helicóptero, triciclo, submarino. Pans, nadar, correr, apostar corrida mesmo. É uma coisa assim que eu tô achando realmente fantástico. Fantástico. Não, o jogo tem tanto detalhe, eu vou até mandar aqui no chat, depois se você quiser linkar lá no episódio. Fizeram na IGN, né, uma lista com 100 coisas, pequenas coisas assim, de detalhes. Sim. Que às vezes passam desapercebidos. Por exemplo, você com o Michael, você pode andar de chinelo, né? E aí conforme você vai andando, realmente, né, ele fala, o flip-flop, né, que eles falam, ela fica. Né, dá aquela grudadinha da borracha no chão e volta no calcanhar. Cara, são milhares de pequenas coisas. Quando você desliga o carro, fica o barulho da ventoinha ainda. Coisas que eles não precisariam fazer, né? Mas tá tudo lá, cara. Cara, uma coisa que pode ser uma coisa boba, mas o fato de você poder ligar e desligar a luz do carro, já eu acho muito bom. E são três, né, tipos de farol, né? Farol alto, baixo. Farol normal, farol alto e desligar. Eu achei isso foda. Eu achei isso incrível. Eu já nem tinha notado. Não tinha notado. Se você apertar o direcional pra direita, ele vai desligar ou aumentar a intensidade. Não tinha notado que aumentava. Liga farol alto e depois desliga. E nem são todos os carros. Alguns carros só tem farol normal e nada. Ah, tem, sim, entendi. Tem um lance de ligar aquelas luzes de cima. E tem um lance de você conseguir apertar um botão pra colocar o cinto de segurança, né? Se você bater, o seu cara não é arremessado. Ah, é? Sério? Tem. Cara, tem várias coisas. Por exemplo, se você customizar o seu carro... Quando você tá andando na rua, a galera começa a filmar o carro com o celular. E se for um carro normal, não acontece isso. Cara, são 100 pequenas coisas e já... Tem uma coisa fantástica que eu ouvi pela primeira vez comentar. Eu nem tava com o jogo ainda. Eu tava no meio de um engarrafamento num ônibus, no meio da tarde, no Rio de Janeiro. Eu já tava puto, falando assim, cara, o motorista podia ter um GTA agora, mandar um GTA aqui e atropelar todo mundo. Porque eu tava ouvindo o podcast do Kotaku, em que eles estavam falando exatamente de GTA. E eu acabei comprando o jogo no dia seguinte. Eu acho que foi o Kotaku que me fez comprar o jogo. Desculpe. E aí, um dos caras falou, eu já não lembro mais qual, falou que uma parada que chocou muito ele no GTA foi a primeira batida de carro que ele deu, e aí o outro carro ficou buzinando eternamente. E aí ele levantou pra tirar o cara do carro pra puxar briga, né? Porque o cara tava buzinando, e aí ele viu que não é que o carro tava buzinando eternamente, é porque o outro piloto morreu. Com a cabeça. Bateu, aí bateu a cabeça lá. Aí ele falou: caralho, bateu o cara da batida de carro. Cara, tem um no GTA, eu já até comentei com o Goku isso. Se tu ficar seguindo uma mulher, isso, eu fiz isso, assim, com certeza. Aí tu vai seguindo, ela começa a olhar pra trás e andar mais rápido. Aí tu continua seguindo, ela começa a olhar pra trás e correr muito rápido. Aí uma hora aparece uma estrela, porque tu tá dando stalkeando ela. Não, tem várias coisas. Uma vez eu fui cortar o cabelo e os caras estavam assaltando a loja. A mesma coisa comigo, aí eu falei isso agora. Sério, foda. E aí você pode pedir o assalto? Pode, né? Você pode, mas o cara te mata também se você tentar reagir, né? Cara, uma coisa... Eu deixei eles saírem, eu atirei no pneu do carro deles e matei ele. Depois peguei o dinheiro e voltei e cortei o cabelo. E se você tiver com o Trevor? Aí você destrói o cara, né? Dá pra você fazer esse tipo de coisa, porque o Trevor tem aquela habilidade lá de... Ah, o Rage, né? É, o povo toma tiro e não toma dano. Não, é Berserker aquilo ali. É, então tem, essa, tem esse detalhe aí. Não, e são coisas tão assim, cara, por exemplo, no online, teve uma vez que eu fui assaltar uma loja. E aí, o que aconteceu? Eu tava sem bala, porque no online é mó treta, né? Pra você conseguir munição, você tem que ficar comprando. É um modo hard, né, do jogo. E aí eu fui... Você tem como intimidar o vendedor, né? Se você tiver com o headset, se você começar a gritar na vida real, o cara fica assustado e ele te dá o dinheiro mais rápido. Caralho. Ou você pode também começar a atirar nas garrafas atrás do balcão e o cara te dá o dinheiro mais rápido. E eu fui atirar, só que eu tava sem bala. E aí fez o barulhinho, clique! Na hora, o cara travou a loja. Eu não conseguia mais sair da loja, as portas travaram e ele tirou uma 12 e me matou. Cara, é fantástico, tipo. É, e a tela te exibiu a seguinte frase: se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Ah, e vamos comentar que a tradução é, tá incrível. Fantástico, hein? Fantástico. Tá perfeito, cara. Todos os termos que a gente usa geralmente na internet tá no jogo. Eu achei. Tem pouco erro, eu achei pouquíssimos erros. E foi uma galera do Canadá, né? Que parece 3 pessoas que fizeram esse trabalho aí. De a Luísa. A Luísa, quem mais? Ó, cara, os caras fizeram realmente. Se os caras são brasileiros, se são canadenses, eu acho que é mentira já. Canadenses, assim, é, mas se forem brasileiros morando no Canadá, parabéns que estão em dia com o português da street aí. Porque tem os. Porra, os mano, vida louca, vão te pegar, cara! Bom, os gambé estão atrás da gente. Caralho, quando falou isso, eu parei, larguei o controle. Caralho, mano. Cara, a primeira vez que apareceu pra mim, se fudeu. Eu olhei assim. Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy, cara. Na moral. E tem uns termos muito bons, né? Quando você vai sair com alguém da galera, dar um rolé. Vamos dar um rolé. Não, também tem um seguinte, assim, no jogo tem o Facebook do jogo, né? É, o Life Invader. Aí tu pode ver os comentários do filho do Michael, que só fala merda. Fala merda. Aí tem um momento que eu tava lendo assim, ele falou assim, ah, eu sou foda, as mina pira. Eu, caralho, mano. Eu muito foda. Até placa dentro do jogo, né? Eles traduziram. É. Uma parada absurda, né? Que eu gostei mais do GTA, cara, 5, foi a Bolsa de Valores. Cara. Valores. Eu ganhei muito dinheiro na Bolsa de Valores, cara. Pois é, e é difícil ganhar dinheiro. É difícil. Tem, e você vê do lance do mundo vivo, né? Tem diversos random events, né? Os eventos aleatórios. E aí, numa dessas, eu dei carona pro executivo que tava atrasado pra um voo. E aí você tem, acho que, 5 minutos pra levar o cara pro aeroporto. E aí eu consegui, o cara falou, ó, o seguinte, eu não tenho como te pagar nada, eu tô atrasado. Faz o seguinte, investe na empresa Tinder. Ah, tá uma bosta, tá super barato, mas essa parada vai subir. Obrigado e tchau. Cara, eu fiz muito foda, eu ganhei muito dinheiro com essa porra. Eu tinha $6,000, né? Tava, tipo, na raspa do tacho, assim. Investi tudo, falei, foda-se, vou dar um leap of faith aqui. Cara, virou $700,000. Foi muito foda. Tem que pegar esse evento aí. E é uma parada que não é nenhuma missão do jogo, é um random event. É um assim, random event. O Pivoto me contou uma coisa, cara, que eu achei muito maneira, que foi o seguinte, que tem aquelas duas bolsas de valores, né? Uma é do mundo, uma é online e a outra não. A online, ela é tipo assim, se as pessoas baterem muito um carro de uma determinada marca, aquela marca começa a cair de preço. Sim. É a Nasdaq do jogo, né? A bolsa eletrônica do jogo, ela é online, a outra não, a outra tem os algoritmos internos. Cara, isso eu achei muito maneiro, cara, porque eu não tinha percebido. Depois que ele me falou, eu comecei a perceber, você vê que você tem até a bolsa mesmo online na Rockstar Social Club. Isso. Aí ele fala assim, ah, tantos carros bateram, eu, caraca, que maneiro. São detalhes assim, cara, que tornam um jogo muito bom, cara. Depois de quanto tempo que o online do GTA V começou a funcionar? Porque eu vi muita gente reclamando quando ele tava lá. Pô, ele entrou no ar, oficialmente entrou no ar dia 1º de outubro, né? Mas, entre aspas, grandes, porque ninguém conseguia conectar. Parece que agora o pessoal já consegue jogar. Eu não joguei ainda, mas também não sei se eu ganhei mamata, né? Que quem tava jogando desde o começo... Se fudeu. Se fudeu, entre aspas, porque eles deram $500,000 agora pra galera. Assim. Eles pagaram em duas vezes, né? Dois depósitos de $250,000. Pra não fuder a economia do jogo de uma vez só. Ainda espero essa preocupação. Né? Porque vai ter coisa de microtransação, parece, né? E aí, se você dá $500,000 pra todo mundo, cara. Caraca, ia ser um case de estudo de economia sensacional pra qualquer doutorando aí de Harvard. É, no dia 1º de outubro foi impossível entrar, cara. Eu fui conseguir conectar, acho que na madrugada do dia 2 pra 3, assim. Mas eu perdi personagem. Que já tava level 12, tava com mó grana, aí teve que começar outro do zero. Aí agora já tá bem estável já. O online é mais habilidade ou mais nível? Se eu entrar de nível 1 hoje contra o cara de nível 9-9? Então, depende, né? Se você se tá fudeu. No modo, no free mode, né? Que é, por exemplo, é o mapa inteiro do jogo com... Não lembro agora se é 15 ou 16 personagens, né? Pessoal jogando. Aí você tá fudido porque tem nego que tá lá só pra te fuder sua vida, assim. E tem aquele Dark Souls style. Mais ou menos. Porque o que acontece? Até 5 mil dólares, se você morre, você perde, acho que, um bolinho de 100 dólares. Agora, se você tiver a partir de 5 mil andando sem depositar no banco, você perde o seu dinheiro inteiro. Entendi. Então, assim, quando você sai de uma missão, aparece a pipoca mensagem na tela. Corra para o banco mais próximo e para depositar seu dinheiro, tal, tal, tal. Só que aí, não tem necessidade nenhuma disso. Eu não sei se é algum bug e já saiu algum patch corrigindo isso, mas você conseguia fazer o depósito pelo seu celular, cara. Caralho. Você enfiava o dinheiro no celular. Eu achei meio ridículo isso. Que eu gostava acontece. Daquele lance meio Dark Souls mesmo. Fudeu, deixa eu correr pra um caixa eletrônico. Tibia, meu tibia, tibia. Põe no GPS e corre, né? Vão te invadir e tá fudido. Mas nessa parte do free mode, aí vai mais level, porque aí o cara vai ter arma, vai ter colete... Agora, nos eventos lá, quando você monta um deathmatch, uma corrida, aí é balanceado, é mais tranquilo. Ele pegou cada um dos seus jogos mais famosos e pegou um detalhe de cada. Que é tipo, o gameplay na hora de tiro é Max Payne 3, a seleção de armas e o Dead Eye é do Red Dead Redemption, entendeu? Verdade, não, verdade. Esses poderes até condizem, por exemplo, o Franklin, ele ganha vida recuperando carros, ele dirige, então o poder dele é desacelerar o tempo lá e você dirigir fazendo uma porrada de coisa foda que os outros personagens conseguem. O Michael é o lance de você fazer a igual o Max Payne, né, o Bullet Time, porque ele é um ladrão já há mil anos, ele é bom em tiroteio. E o Trevor é um serial killer, então você entra num rage mode maluco, assim, né? E não toma muito dano e sai metendo bala em todo mundo. É, mas essa parte aí já, sei lá, eu acho mais mecânica de jogo mesmo. Acho que também ajuda um pouco a diferenciar os três personagens, né? Eu acho legal. Uma coisa conta também que diferencia isso. Também é a história de cada um também. Pô, eu acho a história do Michael com a família muito foda, mano. A família dele é muito foda. Aí, cara, não, mas a família do Michael é muito escrota, cara. Porra, aquelas pessoas são muito escrotas. Você entende como é que um cara quer assumir da vida, né, com a família daquela. Mas é legal esse lance da Rockstar, né? Mas o filho dele é um bosta, mano. A filha dele é até tranquila, mas caraca, o filho dele é um merda, maluco. Ele é tipo assim, ele é aquele americano gordinho que fica o dia inteiro jogando videogame, fuma maconha e foda-se o mundo. Eu sou mais importante que todo mundo. Mas é legal você ver que a Rockstar, ela bebe bastante na fonte da cultura pop em geral, né? Não Sim. fica só atrelada a videogame. Você consegue enxergar muita influência de Sopranos. Quando o Michael começa, assim, é Sopranos pura. A casa do Michael lembra, a casa do Tony Soprano. Lembra do eu ia falar do Gandolfini, dos patos, né? Que ele tá na beira da piscina e tem os patos, e os patos vão embora e ele entra em depressão. Tem o lance que o Michael tá lá na beira da piscina também. Tem o lance do Breaking Bad, né? Tem muito cara, lance. Tem o lance também dele com o psiquiatra, cara. É muito bom, cara. Sim, isso é Sopranos puro também, né? Isso é bem legal. O cozinheiro do Trevor de metanfetamina é idêntico ao Walter White, né? Sim, um cara careca com barbichinha. É, aparecendo lá com aquele avental de cozinheiro mesmo, né? Isso é muito foda, né? Você consegue entender o apelo pra todo mundo, até a galera que não é gamer hardcore, todo mundo sabe que GTA existe, porque eles sabem, né, dosar essas menções, né? Ah, e uma pergunta. O que vocês acharam do tamanho do mapa do jogo? Vocês acharam o suficiente? Eu tô achando ótimo, nem vi. Deve ter visto nem metade dele, cara, ainda. Eu tô achando excelente. Porque, pô, tipo assim, eu não precisava de um mapa imenso também, porque tem muita coisa que você fala assim, ah, eu tô aqui. Eu preciso fazer a missão do outro lado lá do mapa. Caraca, eu tô andando de carro durante cara, muito tempo. Cara, era uma coisa que eu curti no GTA San Andreas. Uma coisa que eu curti no GTA San Andreas e que postei nesse. Cara, eu gostava de pegar um carro e ficar viajando pelas partes de montanha e tudo mais. Achava isso maneiro, e nesse GTA V, pelo fato de ter animais, fica mais legal ainda. Você vê a vida animal passando ali e tudo mais. Eu achei. Eu vou falar pra você que eu acho foda esse lance. É realmente a primeira vez, assim, de você pegar a highway e vai ouvindo as músicas. é bacana, mas depois acaba ficando depois meio chato, assim, depois, né? Depois deixa o saco, é. Tem horas que... Eu tenho uma hora por dia pra jogar, de noite. Eu vou ficar, porra, 20 minutos dirigindo, é, fica meio chato mesmo. Claro, pega táxi e aperta lá o botão. É, pra... e aperta o botão, pô, é, pode fazer isso, o que, né? Não dá pra fazer no online, cara, é insuportável. Às vezes tá no meio do nada, sem carro, você chama um táxi, e aí você não pode pular a animaçãozinha, você tem que ficar olhando o cara dirigir o tempo inteiro, assim. É porque o modo online desperta o que é de pior não só em você, mas também no jogo de videogame. Mas eu achei que tem muita área do mapa que tá lá só pra ter, assim, né? Pra preencher, pra compor, né? Assim. Pra preencher. O próprio San Andreas já não tinha bastante isso, tipo, você tem umas áreas bem longas, você ia puta, tipo, vai lá naquele aeroporto no meio do deserto, eu lembro dessa porra até hoje. Então, era um inferno pra chegar lá, cara, era demorar pra cacete. Falaram que esse mapa é bem maior, mas eu acho que parece que o do San Andreas era maior, cara. O do San Andreas tinha uma parte que era tipo Las Vegas, que tinha os cassinos, ela tinha a base, o Hangar 51 lá. É, San Andreas é São Francisco, né? Então... Era San Diego, Não, peraí, San Diego devia ter outro nome, né? É San Fierro. Ah, San Fierro. Era San Fierro, Las Venturas e... Era San Andreas num ponto X lá do mapa. San Fierro bem mais pro sul. Não, mas San Andreas San Fierro era tudo. Aí tinha Los Santos, San Fierro e Las Venturas. Isso, San Andreas era tudo. É tipo o estado inteiro. Era o estado. Ah, era tipo uma Califórnia expandida, porque, né? Porque assim, Los Andreas, você tinha essa base do exército, você tinha Las Vegas, você tinha aquela cidade dos Redneck, que era mais ou menos onde o Trevor mora, tinha no San Andreas. Parece que o San Andreas era mais diversificado. Talvez em tamanho o GTA V seja maior mesmo, mas parece que tinha mais mini populações. Nesse você tem uma grande cidade, aí você pega uma puta de uma estrada gigante, sai lá onde o Trevor mora e acabou. É, e esse mapa de Los Santos agora tem umas coisas que são realmente idênticas a Los Angeles, cara. Tem aquela praia lá que Vespucci, né? Que é igualzinha a praia de Venice. O cais lá é igualzinho ao cais de Santa Mônica, com a roda gigante. Você viu que tem uma parada, se você andar de madrugada na praia, você viu os caminhões limpando a praia. Eu já vi isso. É muito bom. Porra, cara, parabéns. Eles realmente pensaram em tudo. Eles pensaram tanto, fizeram um jogo tão bom, que nada me tira da cabeça que esse adiamento do Watch Dogs da Ubisoft foi porque eles cagaram na farofa que a Rockstar jogou no chão pra Ubisoft sentar em cima e peidar e ficar com medo de lançar o Watch Dogs agora. Eu nem duvido que o Watch Dogs vai ser um puta jogo, mas realmente você... A galera que queria ter uma dose de sandbox já teve. É, você lançar um jogo parecido logo em seguida não ia vender o tanto. Ia cair muito na sombra. Era um risco grande. Ia ser ofuscado totalmente. Ainda mais com uma nova IP, então... Eu acho que foi uma ideia do foda da Ubisoft, cara, fazer isso. Eu acho que são propostas diferentes de cada jogo. São. Não, é diferente, cara, mas vemos e convenhamos. Se Beyond Two Souls não tem nada a ver, se fudeu por causa da sombra do GTA, que cara, o outro que parecia? Eu sabia que ia sair do Beyond Two Souls. Eu descobri outro dia, porque eu tava no Boa Dica procurando um carregador de controle de PlayStation e vi lá Beyond Two Souls. No caso do Watch Dogs, é um público que tem uma interseção grande com o GTA. Então, bem ou mal, a Ubisoft já podia prever que o GTA V ia sair esse mês, porque estavam anunciando há bastante tempo. Mas bem ou mal, assim, ela é o lado fraco dessa história, né? Então alguém tinha que ceder, não ia ser a Rockstar. Então acho que a Ubisoft mandou bem, até porque ela vai lançar o Watch Dogs pra próxima geração e... Ah, e é o lance que parece que vai intercalar, né? Um ano Assassin's Creed agora e um ano Watch Dogs. Não sei se procede isso, né? É, pode ser que isso, na verdade, foi um grande artifício, porque eles não vão fazer o Assassin's Creed a tempo pra 2014, então empurrar o Watch Dogs pro Assassin's Creed ser 2015 só. Então... Mas o Assassin's Creed vai sair esse ano. Vai sair um Assassin's Creed já mês que vem? Peraí, não, chega, 2013, tchau, vambora. Não quero mais, porra! Final de mais um episódio do Era de Thiago de Diversão. Falamos dessa magnífica franquia que espero que vocês tenham gostado. Vamos aqui para as considerações finais. Márcio, por favor, sua nota. Dê uma nota aí de 0 a 10 para a franquia GTA como um todo. Cara, nota 10. Fechou a geração aí com chave de ouro. Jogaço. Que vale mais do que dinheiro. Que vale mais que PS4, que vale mais que dinheiro. E Márcio, as pessoas que se encantaram por essa sua magnífica voz, esse seu fantástico sotaque paulista, sem estereótipos, né, que não fala porta, nem fala entendo, onde é que nós podemos encontrá-lo na interwebs? Quem quiser me encontrar, acesse drinkandplay.com. A gente tem diversas atrações muito bacanas, tem o podcast, o Histeria, todo domingo, e tem o Drink and Play também, que deu nome ao site onde a gente bebe e joga. Bebe e joga. Estive lá no Histeria há pouco tempo, no episódio de histórias horripilantes, que mostrou que o quanto de gente cagona tem nesse mundo aí. Nego, bota uma banca aí de machão na internet, mas só falar na primeira luz que pisca durante a noite que o nego já tá com medo, não consegue dormir. Diego GC, um grande cagão. Diego GC, Diego grande cagão. Diego grande cagão. Mas vamos ser justos, que o Diego contou as melhores histórias, ele dava... Pra ele era normal. A maioria das coisas pra ele é normal. Ele tem medo de ficar sozinho com algum outro homem no banheiro. Isso ele tem medo. Pelas histórias que ele contou lá, o cagaço dele é esse. Ele tem medo de voltar pro outro lado. O famoso manjador de urinola. Senhor B, o mesmo pra você. Onde é que nós te encontramos aí pelas webs? Eu tô só num sitezinho, antes tava uma porrada de site, mas agora tô só em um, só no coletivocult.com. Vai lá, eu tô no Retro News, tô gravando notícias semanalmente com a Giza, lá você já participou lá, eu tô tentando chamar o lixo de inimigo, só que tá foda. Não consigo fazer o cara participar do podcast. Mais os outros, né, cara? Você tá de sacanagem. Chama ele pro Pokémon que ele aparece. Olha aí, as máscaras vão se caindo. O Coletivo Cult, eu estive lá também há alguns meses, o número foi o 38, chutei, acertei? Eu acho que não, eu também não tenho certeza, então... Enfim, entra lá no Coletivo Cult, procura na busca e lápis e aproveite e ouça todos. Bota em lápis em todas as tags, que aí o pessoal ouve todos. Beleza. Por fim, querido Ludobardo! Uou! Ludobardo agora tá igual meus tios e meu avô, tá no rádio também. Que história é essa? É verdade. Se você quiser me encontrar a qualquer hora do dia e da noite, lá, me lembrou aquela propaganda do Cartoon Network. Você pode me achar na internet. Pra quem não sabe, é só botar bit.ly/Ludobardo ou escrever Ludobardo. Assim, uma vez eu procurei Ludobardo e tinha um outro cara no Facebook muito bizarro, não tem nada a ver comigo. Você é normalzão. Na sociedade. Em minha defesa, eu não estava falando que eu sou normal. Eu só estava achando muito estranho achar outro Ludobardo no mundo. Faz bem gameplay comendo pizza, com a mão engordurada. De Cthulhu. E na rádio, sim, você pode me escutar se você estiver no estado do Rio de Janeiro. Todo dia, de segunda a sexta, 1 da tarde, eu faço um programa na Rádio Mix, que é um programa de jogos, é super curto, porque é 1 minuto por dia, mas eu faço o possível pra comentar os mais variados aspectos, desde, sei lá, a porra do cookie clicker, até o $1 bilhão por GTA V, até jogos sendo apresentados em festivais de cinema, e o que mais tiver de assunto interessante aí. Porque o meu foco é narrativa! Uou! Olha só, eu quero fazer um apelo aqui, porque esse outro Ludobardo do Facebook, ele tem umas fotos maneiras, cara. Ué, que isso? Procura aí. Você vai. Todo mundo agora no Facebook. Procura o outro Ludobardo aí. O maluco da imagem esquisita, que parece um velho derretendo. Clica na foto dele, clica lá no perfil dele e vê as fotos que tem lá. Queremos a Ludobarda agora. Já que é pra ter doppelganger. Fotos interessantes do Ludobardo. Fotos interessantes do Ludobardo, que não é esse Ludobardo aqui. Acho que a galera vai curtir. A galera vai curtir as fotos do Facebook do nosso Ludobardo. O Ludobardo do Facebook tá cheio de Ludobardas, né? É uma coisa absurda. Revelação do podcast. Opa, pra você aí que aguentou até o final do podcast, fica aí esse prêmio. Esse prêmio fica também meu muito obrigado ao Loop Infinito e ao Goku, que até hoje eu sei não tem site nenhum aí, né? Tão aí, tão no Pokémon. Baixo frente de soco, pô. Parabéns. Envie seus e-mails pra eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Ache-nos lá no Facebook, tanto na fanpage, que é o fb.com/baixofrentesoco, e no grupo da galera, que é o fb.com/groups/baixofrentesoco. Também tem um grupo da Taverna do Lodobardo, pra que você discuta, discorra, se socialize com os demais jogadores, e todas as outras mídias sociais em que estamos presentes estão linkadas aí na coluna direita do baixofrentesoco.com. É isso, até a próxima. É breve Disco Ninja GTA. Partiu? Caraca, hein? Disco Ninja GTA. Ah, potencial. Excelente. X on Fire. Tem que ter Phil Collins, porque, né? Homenagem ao bode. Homenagem ao Badão, que não tá aqui hoje. X on Fire. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e até semana que vem. Bolão pra ver quem vai ser promovido aí no lugar do ninja inimigo. Caraca! Ratinho! Jason deixou os Power Rangers. Ah, dá pra virar com Trini e Zeke. Pô, head show pra procurar os novos integrantes fixos do Baixo Frente Soco. Caralho, que ideia de gênio, Goku. Acho que isso vai alimentar o Baixo Frente Soco 2014 inteiro. Não é porrada não, mas esse Ludobar tem umas fotos muito foda, velho.